Chichacos de Diversão, começando a sua 79ª edição. Doce traseiro. Nessa semana vamos receber o pessoal da Dagon Studios, que não por acaso é simplesmente composta do Senhor da Eternidade, do Comandante Cobra e do Pescador Parrudo. Eu sou Ilapso e está conosco aqui hoje o Senhor da Eternidade. Cara, essa equipe tá me lembrando um episódio secreto que a gente gravou sobre Tormenta. Sim. Foi pura vitória, cara. Cara, foi tão boa a gravação que nem passou no controle de qualidade, que é tipo nenhum. É nenhum, cara. Controle de qualidade é rigorosamente nenhum. Mesmo assim, eu participei dessa parada de Tormenta. Ah, tu tava? Pô, parabéns, cara. Agora eu vou participar de um que vai pro ar. Eu era o Pescador Parrudo. Pescador Parrudo, então beleza. Também o Killer Asus. Eu finalmente consegui terminar a fazer a minha compra aqui. Doce traseiro. Foda-se. Comandante Cobra. E aí, galera? E aí, galera, beleza? Como é que fala, vocês aí, estão? Fala pra academia aqui, entendeu? Fala aí, galera. E ele que está participando pela segunda, porém primeira vez aqui no Bajo Frito, sou com o Pescador Parrudo. Olha só, eu sou game designer e não sou programador, hein? Ah, tá bom. É bom que fica claro agora e ainda tem mais saia justa até o fim do programa. Nessa semana vamos falar com o Dagon, vamos falar sobre Cthulhu, vamos falar sobre o Papai Noel, vamos falar sobre jogos de pornografia. Não entendi ainda, mas vamos entender depois dos e-mails. Então, alguém vai fazer perdinha do Chimei ou já ficou velha demais? Se você gostar... Cara, eu não ouvi, então. Cara, bora falar Chimenes. Chimenes. Chimenes. Caralho, pode ser. Sexta-feira, 11 de setembro de 2015, data muito apropriada para anunciar um personagem árabe no Street Fighter. E está entrando no ar a sessão de e-mails do Eu Gosto de Jogos, do Baixo Frente Soco. Eu sou Ilapso e estamos aqui com o Dr. Daigo. Diga boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Douglas Santana Rodrigues Jung, tenho parentes crentes. Tenho parentes crentes. É Santana? Tem Santana o teu nome? Eu não lembrava de Santana. Pior que o Senhor Eternidade acabou de descobrir que eu tenho Vinícius no nome. Que eu postei uma foto aqui. Eu também fiquei mais ou menos assustado. Eu botei uma foto aqui de uma carta que eu mandei pro avô quando eu tinha 8 anos. Ele falou, caralho, tu tem Vinícius no nome? É, amigo. Nem só de pompa se faz os Vinícius. No começo eu achava que era Carlos Alberto. No meu caso é até pior. Casalbé é muito melhor, cara. Casalbé é fantástico. Casalbé! Carlos! Carlos! Tem um e-mail aqui de um rapaz chamado... Cara, ele tem um nome muito maneiro. Tipo, é Patrick Klemmer Alfarth. Caralho. Alfarth. Com TH no final. Eu falo, alô, baixo frente soqueiros do Shoryuken na brodagem. Eu sou o Patrick Alfa. Cara, desculpa, você é o Patrick Alfafa, no mínimo. É, você é o Patrick Alfafa do Batutinhas. Do Batutinhas, cara. Aquele tocão no cabelo pra cima. Pode crer. E sim, essa é a minha primeira vez mandando um e-mail para esses nintendistas fanboys. Mesmo ouvindo o vosso humilde podcast desde 2013 e ter berrado um enorme TASSANDO quando vi que vocês tinham voltado com o podcast. Sobre o episódio 194, tenho que ressaltar que foi muito foda ouvir vocês falando sobre o maior problema dos desenvolvedores de jogos iniciais. Antes, o, abre aspas e caixa alta, desânimo. O fato de você parar e pensar, puta que pariu, nunca vou terminar isso. Como um jovem desenvolvedor do interior de Santa Catarina, Blumenau, é aquele interior entre aspas, né? Aquele interior que muita gente já foi mais do que em Florianópolis. Interior de canto. Já sofri com isso diversas vezes desde que decidi nesse mundo de jogos. Iniciei meus estudos com um curso de programação integrado ao ensino médio, já visando desde o início fazer jogos. Porém, a coisa começou a tomar rumo quando eu decidi que não. Eu não precisava de alguém pra fazer a arte do meu jogo pra começar a entrar nesse mundo de jogos, e que eu não ia aprender nada relacionado a jogos do modo convencional, curso. Então decidi usar o método de aprendizado mais bem difundido do presente século, a internet. E recomendo que todos que sonham em fazer jogos parem de se coçar e aprendam com a internet, ou YouTube, e que por sua vez está cheio de vídeo aulas de diversas engines. Verdade isso. Isso tem, mas é melhor você pegar e brincar nela muito mais do que você ficar assistindo aulinha. Pode crer. Mas assim, ele tá falando que acho que isso é em contraposição ao cara se prender a um curso muito formal. Se o cara fosse, eu tenho que fazer Eu acho que o papel desses cursos hoje em dia é, sobretudo, você fazer uma rede de contatos. Isso aí a internet não te dá, do jeito que o presencial te dá hoje em dia. E muitas vezes... Eu quero fazer isso, você manja? Eu gostei da ideia. Com certeza. E às vezes, você fazendo um curso desses, você vai conhecer gente mais experiente que você e que vai saber te apontar caminhos de forma mais individualizada. Ao passo que o cara que tá lá no YouTube, salvo raros casos, minha mãe, por exemplo, estuda francês com uma galera num grupo de Facebook. Aí o cara faz uns vídeos no YouTube e o cara é uma gente fina, assim, ele ajuda individualmente todo mundo. O cara faz porque gosta mesmo, ele nem cobra nada. Não, o cara curte mesmo, Mas assim, isso é um altruísmo puro, né? Tipo aquele episódio do Friends que o Joey e a Phoebe ficam discutindo se existe altruísmo de verdade. Porra, bom episódio. E aí, mas assim, isso é uma coisa mais rara, né? Aí ele fala que outra coisa que o pessoal da Double Dash ressaltou, que é muito importante, é a participação em Game Jams, porque a restrição de ter um tema nos ajuda a focar melhor em uma ideia e acaba se tornando um exercício muito foda pra desenvolvimento. Recomendo muito o onegameamonth.com, onde cada mês é dado um tema para que jogos sejam desenvolvidos naquele mês. Muito foda o podcast e toda a jornada da independência ou sorte. Até as próximas semanas. PS, momento de silêncio pelo sofrimento do bicho inimigo durante a tortura psicológica que foi o playthrough do Lex Wins. Cara, eu tava revendo esse vídeo, umas partes dele, até porque eu joguei pro YouTube depois. É inacreditável. No começo, nos primeiros minutos, tava eu, o bicho inimigo e o Loop, a gente rindo pra caralho, achando tudo maneiro. Depois chegou Jesus, continuou maneiro, não sei o que, e o Falcão também. E aí, cara, chegou uma hora que assim, a gente tava só deprimido, mano. Já, a Paraguai já tinha ido embora, o Jesus e o Falcão também já tinham ido embora. Vocês já tinham comido, então já não tinha mais o que encher ali. E a namorada e a namorada do inimigo estavam jogadas aqui na cama, conversando. O cara tava só nós três com aquela cara de cara, que saco. A gente só tem que terminar essa merda pra ir dormir. Que triste, cara, que inferno. E aí? Deus! Filhos da puta. Quem teve essa ideia de merda, né, cara? Filhos da puta, cara! Foi ele próprio, não foi? Foi ele mesmo. Agora, a parte que não precisa ir pra leitura de e-mails, o Jabex é a divulgação do meu joguinho. O Guarapari me arte. Claro que vai pra porra do e-mail, caralho. Com toda essa jornada de aprender desenvolvimento, conheci um pessoal que estava montando um estúdio de desenvolvimento de Adver Games, do qual agora eu faço parte, o estúdio Lune. Depois de alguns meses trabalhando lá, mas ainda prototipando alguns jogos em casa, tive uma ideia de um party game que prototipei e levei pra mesa do pessoal do estúdio e agora tá sendo. Estamos desenvolvendo o jogo, e que é o nosso primeiro jogo independente, fazendo toda a parte da arte e com planos de deixar o jogo melhor e maior. Vogel, V-O, com trema, né? GL. Aquele nome é Vogel, no caso, né? Que se fala. É Vogel, né? É alemão. Subtítulo a ser criado ainda, Rua. É o nome da criança. Cara, vai ser tipo Fogel e alguma palavra alemã dessas, que é uma palavra gigante, que representa tipo uma frase quando você traduz. Tipo, Fogel, cães de caça e céus. Deve ter uma palavra em alemão só pra isso. É só uma palavra muito maneira. Schadenfreude pra caralho. É, Schadenfreude Spiegelschuster. Vai ficar maneiro, caralho. Vai ficar do caralho. É um party game de aviões com perspectiva 2D, onde os jogadores têm que se digladiarem nos céus do mundo de Earthland. Aquele AE de sueco misturado. Eu não sei se é assim que se fala. Ih, cara, se é Fogel, então um dos aviões deve ser o Sturmfogel, né? Sturmfogel, Earthland. A ideia inicial, era ser na temática da Segunda Guerra Mundial. Porém, uma visão mais Valiant Hearts, mas depois de repensar e receber um feedback de pessoas no BID Festival, o BID é Brazilian Indie Game Festival, se não me engano, optamos por criar um mundo fictício. Também não sei se era BID ou Big, foda-se. Saiu um vídeo de uma versão mais antiga do jogo. Notorious BID. E o link pra download e teste de uma versão mais recente dele. E talvez meio quebrada e incompleta, já que os power-ups não estão quase todos com o mesmo nome, bababá. Mas estamos começando e passando por toda a alteração do visual do jogo, lá na Segunda Guerra. Vai dar pra sentir, né? Vai dar pra sentir. Tem aqui um trailer e tem aqui um link de Dropbox. Vai estar aí na postagem. Deixa eu passar aqui pro Dagonite já, depois ele acessa, se quiser. Maneiro, cara. Bacana. Parabéns, hein? Parabéns. Eu gostei da ideia, só de ouvir. Não deixe de fazer isso. Rapaz, e agora? Tem um e-mail aqui do glorioso Frederico Albano, o Cavaleiro Kong. Será que eu li semana passada? Grande Fredão? Será que leu? Eu não sei, cara. Não, li sim. Leu. É que tá aqui no meio da confusão. Não, pior que leu porque eu lembro. Tava numa confusão aqui. Paguei um monte de merda. Tem spam pra caralho nessa porra. Vai se fuder. Perguntas, que é a parte que importa. Cara, não, antes, melhor. Caralho, uma parada genial, cara. Teve uma descoberta de uma nova espécie, hominídea, né? Hominídea lá na África do Sul. Tô sabendo? Teve. Exatamente. Aí, comentários do Globo.com, né? Comentários do G1. Cara, puta que sensacional, cara. Olha isso. Peguei uma foto aqui. Aqui, ó. A manchete foi: nova espécie do gênero humano descoberta na África do Sul. Acabou. Ou Monalete. Sim. Aí, fulano de tal. Não sou contra a pesquisa, mas tenho uma dúvida. Por que os primatas não continuam evoluindo para humanos? Não conheço um primata em processo de transformação. Alguém tem alguma teoria sobre isto? Ponto. Não tem nem interrogação na parada. Tem alguma teoria, Daigo? Tipo, que não tem nenhum macaco evoluindo? Tem ele, esse cara que comentou. Ele sabe até escrever já. Não sei. Tá evoluindo, daqui a pouco tá quase colocando interrogação nas coisas. Filho da puta. Como é que faz, né? Ah, cara, fulana de tal. Isso é um caso de família. Cada um defende seus ancestrais. Eu não defendo, pois minha família foi Deus quem criou. Eu não faço parte da família de macacos. Macacos lá na floresta e eu aqui na minha casa. E assim será até Deus me levar de volta para junto dele. Ah, porra, somos todos macacos. Ai, meu Deus. Aqui, ó, fulano Mengão. O nome do cara. Nunca fomos macaco. Não, Turica Chalta. Não somos macaco e nunca seremos macaco. Exclamação. Espaço. Eu venho da linhagem de Adão e Eva. Espaço. Exclamação. Caralho. Ai, meu Deus! Calma. Aqui, tem outro, ó. Fulano, né? Se realmente viemos do macaco e evoluímos, por que os outros macacos do zoológico e outros lugares até hoje não se tornaram, não tornaram forma humana? Porra! É tudo licantropo, né? De novo se transformam. Cadê que tá achando que é a música do Mato Grosso, essa porra, cara? Pregador inteligente. Cruz credo. Ainda bem que Deus nos deu a Bíblia. E não preciso acreditar nessas baboseiras. Nossa, ainda bem que Deus nos deu. Aqui, ó. Linda, nome de uma mulher que é nome de uma música antiga aí, que falava o nome dela é tal coisa. E por que os macacos não viram seres humanos serem? Por que os macacos não viram serem humanos nos dias de hoje? Vão procurar o que fazer, bando de cientistas desocupados. AFFFFFFF. Aquelas pare. Aqui. Cientistas adoram dizer que o homem veio do macaco, mas nenhum deles consegue provar. E muito menos explicar por que os macacos não continuam virando seres humanos. KKKKKKK. Nossa senhora, criacionismo é um. Cara, desculpa se você. Desculpa que foi religioso aí. Assim, uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser idiota, tá? Então foi mal aí. Foi mal o preconceito gratuito. Pergunte ao BFS, amigo. Agora sim, perguntas inteligentes. Agora sim, dúvidas relevantes. Pessoas de bem. Pessoas de alto calão. Ai, caralho. Não mereço, cara. Eu devo ser cagado. Eu devo ser viado, como diz o outro. Eu devo ser viado. Agora sim é que mesmo 7-1. Vamos tentar. Gabriel Imperiano ou de Jesus? Ih, Daigo, é pra você, hein? Pra começar bem. Daigo ama as pessoas? Aliás, Daigo, você me ama? Bom, não, partindo diretamente dos primórdios de minha formação enquanto pessoa cômica, já tinha dito Cláudio Manuel na pele de Massaranduba, eu não amo o homem, não. Não, você falou tempos remotos, né? Sei lá, tempos primórdios. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Mas que volta no primata aí. O Rabo é mesmo. Ah, não sei. Vai ter bolo? Cara, amanhã vai. Fica. Vai ter bolo. Amanhã vai. Amanhã eu vou comer bolo. Doutor Eduardo Ramos Ferreira Júnior. Ou fascista, pode. Daigo, qual a sua opinião sobre pessoas que pagam por vantagens em joguinhos de Facebook? Não sei. E as pessoas que pagam para as outras pessoas têm vantagens em joguinhos de Facebook? Esse Daigo. É muito amor. Zepon, por que as namoradas ficam de mimimi se tu diz que vai ter uma fucking noite de prazer, alegria e diversão com seus amigos? No que diz respeito a jogos e diversão. Cara, não sei. Pergunta pra elas. Uma vez o Chris Rock disse que tem mulher que gosta de ser responsável por todo o seu prazer. Cara, a minha não reclama, não. Aquele dia, inclusive, a gente tava jogando aqui o Superman. Chegaram, né? Chegaram a Paraguai, minha namorada e a namorada do inimigo. Elas estavam lá. Chegaram, assistiram, depois saíram de perto. Tava comendo os bagulho, foram almoçar juntas, vieram pra cá, e tá todo mundo de bem aqui. Tem muita mulher que é de boa, e tem umas que não, elas gostam de ser. E vice-versa, né? Tem cara. Pensa que talvez o equivalente, por exemplo, eu chegar pra minha namorada e falar: aí, não sei o quê, vai os moleques lá em casa jogar um videogame, pá, né? Seria o equivalente ela falar: beleza, eu vou com minhas amigas pra boate, beleza? E aí, vai que um maluco fica puto, entendeu? Tem um monte de casa assim, é foda. Tem. A grande questão é: deixa você ser feliz, tá ligado? Daigo, pergunta o Paladino: por que você não faz um podcast sobre quadrinhos, secretos do BFF? Pessoas ressuscitando ideias de 2 anos atrás. Beleza, calma. Isso é um negócio também. Eu também não gosto muito de mim falando de quadrinhos, porque eu sei que eu sou chato falando de bi. É só editar. Tem essa parte. É só editar, mas eu sei que eu vou devagar pra caralho. Então, é melhor não. É melhor não? A não ser que seja um negócio muito fixo. Me dá um tema e não deixa eu sair fora. Ou será que é melhor assim? E Rebeca, nome de um estado brasileiro, Yoshi. Tático. Nome de um estado recente, hein? Era de uma região e passou a ser de outra. Qual o ritual mais indicado para invocar o instigador? Explica aí a pedra interna, não peguei. Instigador é o capeta, pô. Ah, o instigador é o capeta, tá. Satanás. Então qual é o ritual mais indicado para invocar aquele que só Jesus expulsa das pessoas? Mais fácil? 2 litros de pinga e vai pra balada que é negro. Vai tá lá! Você vai achar ele lá! Aí tá rodando a rede mundial de WhatsApp, uma foto, que é de uma foto com um print screen do próprio WhatsApp, e um cara falando pro outro: pô, cara, essa gatinha que eu peguei na balada sertaneja, falou que te conhece. Aí o cara: pô, conheço várias, manda foto aí. Aí chega a foto pro cara, aí o cara fala: caralho, meu irmão, esse é o Marcelo que trabalha comigo, tu pegou um homem, cara. Aí depois tem uma foto do cara se maquiando, e depois a foto final, que nem parece mulher. O cara, dois dedos de pinga fácil esse cara, mano. Dois dedos. Com certeza tomou, mano. Dois dedos de gigante de pinga. Ai. Do meu pai de pinga. Rave mesmo de novo. Goku tá aprontando? Sim. E o ninja inimigo? Também. Sempre. Paraguaia, Daigo, quando virás pro Rio? Smilezinho novembro. Sorridente. Novembro. Sei daria o novembro. Luiz Henrique Júnior. Qual é a idade do Daigo-san? Quero saber se estou sozinho no meio dessa garotada jovem. Tenho 31, farei 32. Na chegada, na chageada de Marty McFly agora no futuro. É sério. É, 33. Daigo tem 33 e nem é o mais velho que já gravou, hein, com a gente. Não. Que não. Deixa eu pensar quem é mais velho. Não lembro agora. Talvez seja. Não era aquele cara lá que falou que tinha visto o fliperama que eu nunca tinha visto? Não, um cara que gravou com uma parada. Ah, o barman, sim, né? Teve isso, é verdade. É verdade. Que eu tô tentando lembrar se a idade do ogro, eu não lembro. O Guaxi. Bom, enfim. É. Enfim, tá no bonde aí. Vamos lá. Paladino, Daigo, como você avaliou o brasileiro esse ano, o campeonato de futebol? Porra! Porra! O Brasil caiu antes do Vasco, né, cara? Uhum. O ranking da FIFA tá na chave de sangue. Ah, não, foda-se o brasileiro, então. Fala mesmo. Henry Cavill, Ben Affleck ou Dodo? Foda-se também, lá, o Henry Cavill. Sei lá, o Affleck costumava não ser o ruim quando ele trabalhava com o Kevin Smith, então ainda tem essa lembrancinha boa. Pra você ver, né, cara? Daigo, pergunta de novo, Paladino. Já foste senpai de alguma guria? Eu tinha uma porrada de estagiária até isso. Uma porrada, né? E todas as fulaninhas querem que o senpai repare. Tiago Ladislau. Galera, empresa japonesa esperaram o 9/11 pra anunciar personagem árabe com turbina de avião nas costas. Pode ou não pode? Caralho, ele tem uma turbina de avião nas costas, né, cara? Tem isso. Caralho, é verdade, cara. Porra, é meio de mau gosto, mas... Eu aprecio piada ousada, tá ligado? Cara, a galera, tem que ver se a galera do East Coast vai achar maneiro quando tiver o primeiro Elva aí. Cara, foi muito, muito ousado, né, cara? Não, eu aprecio piada ousada, tanto que eu já fiz uma promessa que antes de pegar no Charlie, eu vou pegar nesse cara. Que pariu, né, cara? É complicado essa porra. Daigo, pergunta o Amir. Qual o pior jogo que já passou por vossas mãos? Eu nunca joguei Big Rigs, né? Um de PlayStation 1 muito, muito, muito ruim. Um simulador de tanque chamado Metal Jacket que procure no YouTube. Ah, achei que você falou do Nectaris. Não. Eu não joguei Nectaris. Ou quando você falou simulador, eu achei que você fosse falar daquele Robot Dandy, acho. Que eu achava não, eu joguei esse, mas não é tão ruim assim. Tinha que apertar L2 pra dar um passo, R2 pra dar um passo contra a perna. É. Foda. E tudo japonês, aquela merda. Na época eu não sabia ler um kanji, katakana, isso que é. Gustavo Coro. Câmara de Deputados aprovou o imposto sobre serviços de streaming áudio e vídeo na internet, como Netflix e Spotify. E pega coisa como Steam também, várias coisas entram nesse meio. Ele casca de ovo, né? Cara, tá querendo caçar, tá tirando. Ter imposto nas coisas, tem em todas as coisas. Netflix nos Estados Unidos tem imposto. Se você compra um jogo de videogame em Nova York, o jogo não é $60, ele é tipo 65, que tem 10, 66, que tem 10%. Se você comprar na Califórnia, ele é 67, 68, que ele é tipo 12%. Não. Tipo, tudo tem imposto. Tudo tem imposto nesse mundo. Não é só no Brasil. Então, assim, o problema aqui é que a carga de imposto é muito alta e a gente não vê retorno. Não. Ter imposto não é um problema. E o imposto vir também discriminado. Isso é um problema sério. A gente não vê retorno em todo imposto. A gente não vê quase nenhum lance falando assim, isso aqui foi com isso. E você não vê também o que é imposto dentro do que você paga. Não tem discriminado exatamente o que é imposto. Produtos muito bunda aí, que sei lá, papel higiênico, 50% do preço é imposto. Que bosta, né? Literalmente. Alguma chance, pergunta o Mário Martiniano, de ter um podcast de Persona 4? Do 4 Persona especificamente? Persona 4 não é exatamente, mas dos Persona sim. Persona de um modo geral, por que não? Persona sim, porque a gente até já viu com algumas pessoas sobre isso. Sim, algumas personas. Umas duas ou três personas, incluindo gente que nunca participou, vai ser legal, só lá. Mas de série assim é mais fácil, né? Mais tranquilo de Fazer um Shin Megami Tensei, porque aí a gente garante uma dessas pessoas. Sim, exatamente. E o de Persona, que é pra continuar o lance. Lucas Lima, Pokémon GO vai dar treta? Óbvio. E será seguro jogá-lo em Brasília? Pergunta pro Daigo essa. Principalmente nos extremos da cidade? Qual Pokémon acharemos nesses extremos? Cara, lá na Praça dos Três Poderes, tipo 6 da tarde, vai ter coffin pra caralho, meu irmão. Que a galera da maconha tá em peso ali, meu irmão. E vai ter pediote pra caralho cagando no Pokémon. Porra, pop. Muito back. Não vai ter nenhum Pokémon tipo grama, que em Brasília não tem árvore. Não, não tem. É. Tem. Qual que é os bichos de área desértica? É, Sentiru, essas porras assim, tipo terra, né? Acho. Essas porras vai ter Nidoking, vai ter Nidoking pra caralho em Brasília. Planalto, só vai ter essas porra. Taurus. Não, Taurus é hardcore. É, vai ter essas porra lá em Brasília. Goiás vai ter Taurus. É, passando de Lusiana, você já vai achar Taurus pra caralho. É, não, vai ter muito Bulbasauro mesmo, essas porra. É. Thiago Cabral, maconha, libera sim ou não? Sim, claro. Deixa liberar. O negócio é que essa votação que tá rolando agora é pra tipicidade do porte de maconha pra uso pessoal. Não é sobre você legalizar a venda. E que não resolve porra nenhuma. Porque hoje, o critério que é aplicado hoje é o que vai ser aplicado se passar essa lei agora da tipicidade. Se for um preto com um beck na mão, vai ser preso como traficante. Sim. Se for um branco da zona sul do Rio de Janeiro ou de São Paulo com 10 quilos de maconha, vai ser pra uso pessoal. Usuário. Então, não vai mudar porra nenhuma. Foda-se. Não adianta essa merda. Os caras estão lá botando essa porra, podia estar botando outra coisa. Ai, caralho. É. Meu cu. Lucas Freitas, um elevador suporta no máximo 10 pessoas, ficou inoperante com 9 pessoas presas dentro. Tudo escuro e sem ventilação. Quantos podem peidar sem que corram o risco de morte? Porra! Cara, se eu tiver no elevador, é melhor que ninguém peide. Uhum. Esse não, fodeu. Eu vou dar porrada. Porque o primeiro que peidar, eu vou peidar também. Aí eu quero ver, mano. Se virar disputa... Aí vai todo mundo... Aí vai rolar gás natural ali, sabe? Ah, é. Aí vai rolar Metal Gear. Lucas Rodrigues, vou para Santiago do Chile. O que é o que há de bom na vida? Sei cara, lá, Santiago. Santiago. Rictus, hein? O Rictus é o chileno, né? É, Santiago, é o que tem maneiro em Santiago? Tem uma feira lá em Santiago que a gente foi, que vende um tal de King Crab, que é um crabzão gigante. Eu não comi, mas falam que é bonzão. Nesse bairro foi muito irado porque... esse bairro foi irado porque a gente entrou em 2 táxis e falou, cara, a gente vai pro bairro tal, pro lugar, para el lugar mais rojo que tiene. A gente combinou assim, cara, vai pro lugar mais vermelho que tiver, a gente se encontra lá. Então todo mundo sem telefone, né? 6 pessoas, 3 e 3. Aí, a gente, quando chegou no lugar, o motorista, então, qual restaurante vocês querem? Ah, El Marrojo. Ah, sim, tiene esses. Cara, tudo era vermelho na porra do lugar. A gente se fudeu. A gente ficou de restaurante em restaurante, olhando assim os vermelhos. Até que teve um que o cara meio que chamou a gente pra entrar, fazendo piada com um barril que ele tinha na entrada, falando do Chaves. Aí a gente, opa, tá fazendo piada de Chaves aqui? Tem mais brasileiro aí dentro? Sim, tem 3 brasileiros aqui dentro. Ah, ué, a gente achou que está só. Agora? Só pode ser agora. Achou assim. Santiago. Eu não fiquei tanto em Santiago, fiquei mais na montanha. Se puder esquiar, agora é inverno, né? Agora lá é inverno. Deve estar legal lá. Mas falaram que não nevou esse ano lá no Vale Nevado. Mas tem neve infinita lá. Enfim, Santiago é irado, cara. Vai, lá só é poluído pra caralho. É isso mesmo. É da cidade, mas todo mundo é educado, dá pra andar na rua tranquilo. Eu gostei pra caralho. Me amarrei lá. Buenos Aires também. Aqui em Buenos Aires eu fui no dia do panelar, sempre foi fora. Ih, Buenos Aires, aqui, Jorge Lucas, boa pergunta. Vai ter podcast sobre Siphon Filter? Tinha que ter. Pra chamar do Kravitz. Massa Kravitz. Massa Clear. Massa que se põe. E falar do AirTaser no saco dos outros também. AirTaser no saco. Cara, Siphon Filter é muito bom, mano. Eu fico com pena que você jogar hoje, vai achar uma merda. Mas, porra, não, o primeiro ele ainda passa. São os outros que ficaram mais datados ainda. É porque o Siphon Filter 1 vinha, tinha um demo naquele CD de demos do PlayStation que eu tinha. Tinha. Ou que algum amigo meu tinha, sei lá, eu joguei muito. Rabi mesmo. E lá, quando vão dublar One Piece? Traz pra cá. PS, tá aprontando? Tô, claro. One Piece é dublado. Isso. Passou no Cartoon Network, passou no SBT. Tem uma dublagem extra pros DVDs que muda algumas vozes. Traduz as coisas direitinho. Tudo certinho. Olha, se forem dublar de novo, querendo aí, eu sou tradutor freelancer, pode chamar. De preferência, lá pro Crunchyroll. Daigo, se você. O Coibra, o Carecucho. Se você fosse condenado, o que era pior? Seria pior? Assistir 3 vezes sem parar Gundam Wing ou Evangelion? Ah, isso é mole de responder. Porra, prefiro ver 50 vezes Gundam Wing. Eu também. Porra, ainda mais que eu posso dormir durante as cenas. Porque não é aquele irritante que você só dorme. Uhum. Evangelion é aquele irritante que você perde o sono no final. Você sabe qual é? Você fica bolado. Desgraça! Cara, Evangelion tem uns momentos que eu acho legais até, assim. Ele tem uns momentos, assim, bem bons. Gundam Wing tem os rolos personagens que não tem no mangá, né? Que não tem no mangá, Gundam Wing é medíocre o tempo todo. Sim. Aí quando tem aquela segunda metade que os caras meio que começam a brigar entre si por causa das merdas lá, eu até acho que deu uma renovadinha. Aí começa a melhorar, assim. Melhora um pouquinho, né? Matando, né? Quando muda a abertura. Uhum. Mas depois fica uma merda de novo. Aí chega o Endless Vault, metade você dorme, metade você vive, porque você acha que o Hiero vai morrer. Que o Hiero vai morrer. O Hiero e o Fei brigando lá, falando, não, você está errado! É você que está errado! Agora, sobre esse negócio de condenação ou não, nenhum júri do mundo ia me condenar. É, o Daigo tá igual o próprio martelo, cara. Aí ele, o próprio Carecucho. E Lapso, existe algum problema problema no fato do Lion Man ser afeminado? Não. Deve ter pro Tiger Joe, ele que diz. Talvez, é verdade. É verdade. Deixa o Lion Man, cara. Montado nesse cavalo de guerra, ele carrega uma espada como samurai. É, cara. Se puder. Goku, tá aprontando, hein? Se pudesse reviver um participante do podcast, quem seria? Todo mundo vivo, vai. Todo mundo vivo, né? Mas um assim que não participa há muito tempo. Sei lá, o PP, pra ele poder quebrar Splinter. O ritmo do podcast todo. Mestre Splinter, com certeza. Pra usar a vinheta dele, que a gente inaugurou há pouco tempo. Cara, curte de novo. Top 5 Power Rangers mais gatinhas, para ambos. Valendo. 5. Tá. Kimberly, óbvio, que é o coração fala mais alto. É. A amarela do Turbo, aquela moreninha. Peraí, a Tânia ou a Aisha? Não, do Turbo, do Turbo, depois que muda. Segundo elenco, do TJ. Ah, pode crer, então é a Ashley. Ashley. Ela, eu acho ela fantástica. Que era irmã do vermelho do espaço, tá ligado? Eles são par romântico, mas na vida real eles são irmãos. Tá. Na vida real são irmãos. Caralho, que susto, brother. Tá. É. duas já, né? A Catherine, talvez? Catherine, eu não gosto muito dela. A Tori, com certeza. Eu sei até o nome da personagem. A do ninja, não sei o quê. Ninja Storm. É, Malhação. Power Rangers Malhação. Que o Tom é professor. Ih, deixa eu pensar. Não, esse é. Ah, eu sou Dino. Dino Thunder, é. Mas eu gosto de escolher a amarela e Dino Thunder, que eu acho ela sensacional. Qual que é a amarela? Yellow Ranger Dino Thunder. Eu sei o nome da atriz, eu não sei o nome do personagem. Que errado? Peraí, é aquela do narizinho? Akira? Akira. Ah, pô, ela é bonitinha também. Ela é. Eu não sei, eu fico na dúvida, porque aquelas duas do SPD, eu acho as duas muito gostosas, com cara de despornô, sacou? Todas as duas. Todas as duas. Muito errado. Cara, peraí, qual é o do Power Rangers Lost Galaxy? Amarela? É, a amarela do Lost Galaxy. É, a amarela Maia. Do Lost Galaxy, a Maia. Porra, com certeza, cara. Depois foi fazer filme B de terror. Ah, entendi. A Canone não é que ia fazer a vilã antes, é, né? É, Astronema. A Astronema, que entra no lugar da Kendrix, que era tão feia que tiraram a mulher. Ela pegou leucemia na vida real, tem que sair. É mesmo? Cara, que merda, cara. Aí ela voltou durante o final da série, porque ela já tava fazendo químio e já tava ok. Bosta, cara. Uhum. Eu achava ela bem feinha pra ser Power Ranger, na verdade. Ela era, bastante. Pô, que sacanagem. Pô, fiquei triste agora. E aqui uma menção honrosa eu fazer pra Deca Yellow, porque eu acho que ela mulher. Tudo bem que é japonesa, não conta, mas eu acho que ela é sensacional. É, ela participou de... Deve ser uma feia, na verdade, tá ligado? Porque essa japonesinha, ela se desgrama pra caralho. Ah, ela tá ok. Você não viu os vídeos de Deca Rangers 10 anos depois? Eu vi, ela interessa. A Rosa deu uma engordadinha, gostou bonitinha também. Ela casou com esse cara do ramo. Casou com outro cara, né, o que fazia o... Vermelho no Car Rangers. Do Car Rangers. É o Ken do Street Fighter 4 do 5, né? Exato, o dublador, né? Pô, essa Maia, porra, parabéns. Ah, não, pera aí, eu tô esquecendo das do Wild Force, né? O Wild Force acho que tinha uma bonitinha também, não tinha? O Wild Force é amarela, é bonitinha. Sempre, geralmente é amarela que é bonitinha, né? A Rosa, ela é meio estranha, ela é meio estranha, esquisitinha. É uma branca até, né, do Wild Force, inclusive, não é? É aquela que... O Ranger é branco. Tem uma pesquisadorazinha, é a amarela do Wild Force, é. Alison Kipperman, ela faz uma série que eu gosto, enfim. Porra, parabéns. Ela parabéns. Tá? É. Power Rangers, os caras escolhem bem, né, cara? Só essas últimas séries que tá muito foda, porque é só lá na Nova Zelândia, então deve ter muito pouco material. Pouco material na Nova Zelândia? Que isso, cara? Eu fico reclamando de Kamen Rider, que os caras botam esses moleques... Os viadinhos? Viadinho pra atrair o público às donas de casa, né? Mas, cara, Power Rangers é a mesma coisa, né? É pra ficar treinando punheteiro. Cara, e essa amarela é alta pra caralho! Tem aqui a foto do elenco, a paisana. Ela é do tamanho do Ranger preto, cara. Ela é do tamanho do amarelo original, que era altão. Caralho, bizarro. Se botassem ela na roupa do uniforme, ia ser tranquilão. Caralho, bizarro. Ia ter só peito, de boa. Cara, a gente tá quase 40 minutos gravando perguntas aqui. Cadê? O que esperar do novo filme dos Power Rangers? Nem tava sabendo. É, vai ser zoeira. Daigo, pergunta Carecucho. Se Hollywood fosse fazer um filme de Getter e você fosse o responsável pelo cast, quem seria quem? Anthony Hopkins seria o Professor Saltomi. Gostei. Ryo Managari. o Channing Tatum. Não. Caralho, com certeza ia ser um filme do Michael Bay. Ia ser o Channing Tatum, aquele moleque. Ou o Shia LaBeouf. O gordinho ia ser aquele cara, aquele maconheiro lá que fazia. Que emagreceu, o Seth Rogen. E o menino Bad Boy lá ia ser o Jeremy Renner, com certeza, porque ele é o coadjuvante oficial de Hollywood hoje em dia. O Hayato tem um narebão nervoso. Narebão de Jeremy Renner, né? Caralho. E aí, quem mais? Deixa eu ver. Ryo Managari, eu ia botar o Keanu Reeves pra fazer cara de cu o filme todo. Sim, boa. O Jim Hayato ia ser o Jeremy Renner mesmo. Aham. Uh-huh. E o inimigo? Aquele inimigo lá que é... Gori? Hã? Gori, você tá falando? Gori? Gori é o rei dinossauro, aquele principal. Cara, eu acho que tô falando merda. Quem que é que tem aquele aquele vilão que é metade homem, metade mulher. É Mazinger, né? É Mazinger, o Barão Ashura. Ah, Barão Ashura, é. Não, quem seria um bom Barão Ashura? Cara, se o filme fosse brasileiro, o Barão Ashura ia ser a Tammy Gretchen. Pode Tammy Gretchen. Ia ser o Tammy Gretchen. Caralho, que ideia genial que eu tive agora. Em inglês, parabéns. Pra Hollywood, metade do Barão Ashura ia ser o John Hamm e a outra metade ia ser a January Jones. Cara, boa, cara. Legal. É só pra maneira de fazer. Mas eles seriam o casal de uma pessoa só. É, e os dois iam ter que ficar falando. É. Lá. Aqui, Daigo, pergunta a Rebeca. Antes de assistir os jogos, como as pessoas faziam pra ter diversão? Sexo. É, porra, resposta fácil, né? Carecucho. E Lapso, explique o que é a gravidade com 20 palavras ou menos. Gravidade é uma força que governa a atração entre corpos conhecidos no universo que possuem massa. Acabou. Falei com 20 palavras ou menos? Acho que sim. Deu menos. Né? E aí, o Haver mesmo. E Lapso, explique o que é gravidade com 40 palavras ou mais. Gravidade é um filme de... Não tem um filme Gravidade o nome? É aquele do Alejandro González. Gravidade é o filme de Alejandro González Iñárritu, do ano de 2000. Foda-se, que concorreu a prêmios de não sei o quê. E fica enrolando, quem se explica o que é gravidade, 40 palavras ou mais. Que bosta, né? Ai, caralho. É, Carecucho, Daigo, você que é oriental, como diferenciar um coreano, um chinês e um japonês? Não vale perguntar pra eles nem olhar pra cara deles. Coreano é pão duro. Boa. Chinês não conversa. É. E japonês, se tiver fora do próprio país, é a melhor imagem possível de um peixe fora d'água. Com certeza. E de uma câmera da Nikon. Né? Um Nikonzão, aquela Nikonzão profissional, que o cara acha que vai tirar as fotos da vida dele, tá ligado? Sim. Daigo e Lapso, supondo que vocês estão num naufrágio tipo Titanic, vocês estão à deriva em cima de um pedaço de madeira, que só cabe mais uma pessoa, quem salvar? Debs, Bebs, ou vocês se jogam na água pra que ambas possam se salvar? Cara, se cabe mais uma pessoa, cabe as duas, com certeza. Sim. É porque eu acho que você nunca viu esse Cidadã. Você precisa e falar qualquer essa coisa, é, todas as duas são bem compactazinhas. E qualquer coisa, a gente joga as pernas pra água e faz de propulsão, tá ligado? A gente não precisa ficar em cima. É. Lucas, por que não? Qual a posição oficial do BFS sobre o voto do ministro relator Gilmar Mendes no julgamento do recurso extraordinário 635659? Não, deve ser o da tipicidade das drogas, deve ser esse. Ele falou que não é mais pra ser crime. Ah, já deu opinião, é aquela, não dá porra nenhuma. Mó idiota essa votação. Tem que descriminalizar o comércio. Tá, igual a skin do Rio Barbado no Street Fighter V é a mesma usada pelo Joel do The Last of Us com 500 quilos a mais de whey? Certeza. Parece. Só que tem mais estilo, que é o Rio Lenhador e tal. É. Vai ter Copa? Eu tô em Copa, inclusive. Copacabana Sadia, escuta essa música, música boa. É, Solid, Bernardo Machado. No pão tem céu? Não tem pão. No pão tem vagina, segundo aquela mulher que veio pra Bienal. Viu? A mulher que pegou um pão francês aqui no Rio e levou pra Estados Unidos? No pão, ser uma coisa que ela leva na viagem. Ela fala, cara, nesse pão tem uma vagina nele. Aquela pincelada que o cara dá no trigo, pra saber o lado de cima, né, no forno. Aliás, crianças, vai acabar com a infância de vocês. Aquela pincelada é pra isso, tá? Sim. O cara saber qual foi o lado que ele botou pra cima no forno primeiro. Tá, chupa essa. Pra poder virar depois. Aí. Aquilo desabrocha, né? Depois quando fermenta. E aí a mulher falou que foi pra ser uma vagina. Você, cara, era um pão francês normal. A mulher viu uma vagina do que a gente vê todo dia na nossa cabeça, vida. Não? Que cabeça, não é? Ah, veja como o jogo virou, queridinha. Taigo, que banda você gostaria de ver no Rock in Rio? Eu gostaria de ver aquele line-up do dia do Steve Wonder de 2 anos atrás. Porra. Sem a Kesha. O do Steve Wonder não foi que tinha aquela mulher, aquela neguinha que eu me amarro? É, teve Janelle Monáe, e Jamiroquai. Jamiroquai, né? Pode crer. Porra, é esse inspira. Dia foi o dia. Porra, esse dia foi foda mesmo. Porra, pode crer. Eu queria ter pego esse dia. Se eles fossem, se voltassem esse dia, eu iria. De boa. Janelle Monáe cantando, cara. Phelps, falem qualquer coisa sobre Metal Gear. Se eu consigo pensar nisso mesmo. É, bundas. Metal Gear. Nanomachines. Nanomachines, son. Boss! Ah, é. No que não tem Snake, agora eles gritam boss. É, agora é boss, né? Porra, o Snake é uma enganação. O Solid Snake só foi no 1, cara. Sim. Nunca mais apareceu esse cara. Tudo bem que o codinome do boss original é Naked Snake, mas nem lá ele chama de Snake. No 5 agora. Porque o 5, não sei se você sabe, mas ele é formatado como se fosse uma série de televisão. Ah, é? Todo começo de missão mostra créditos, tipo, estrelando, Punishing Venom Snake, Shalashaska Ocelot, Kazuhira Miller, aí também estrelando a tropa airborne do soviética, não sei o que lá. E aí, ele meio que dá spoiler, porque, por exemplo, se eu aparecer, sei lá, o Skullface no capítulo, fala assim, também estrelando o Skullface, sabe que vai aparecer aquele cara no capítulo, mas não sabe como, entendeu? Você e aí, quando você termina a missão, fica a tela preta mostrando um crédito, tipo, estrelando falando de tal, level design, não sei o que lá, dirigido, escrito por Hideo Kojima. Hideo Kojima em quase tudo. Não, cara, mostra muito o nome dele, só não tem o nome dele na capa, desse, não. Mas é um jogão mesmo, parabéns, Hideo Kojima. Nunca vou admitir ao vivo, mas tá gravado, posso falar. Daigo, não, aqui, Léo Sanches. Resolva o problema. Jovem Léozinho tava indo pro seu estágio não remunerado. Claro, foi fazer arte, né? Queria o quê? Para isso, pegou um busão para sair de seu bairro e chegar à estação de trem mais próximo. Porém, o percurso que levaria 20 minutos demorou mais de uma hora, graças ao engarrafamento monstruoso, devido ao número de carros na pista, provavelmente. Não. Considerando as informações dadas e que não existem ciclovias na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Responda a seguinte questão. A vida é uma merda? Sim, cara. A vida é uma merda. Com certeza. Não, Rio de Janeiro... Continuará Rio de Janeiro... sendo. A gente pode melhorar aqui e ali. É, cara. Rio de Janeiro tá impossível, cara. Até tem essa porra de Olimpíada. Quero que passe logo essa bosta, tá foda. Mas é um inferno. Não vai melhorar, não melhorou nada na cidade. Só tá dando problema. Agora sim, Rebeca Lhoche pergunta, Daigo, entre Claudius, Paul e o Tidus, qual é o seu protagonista de Final Fantasy favorito? Cecil Harvey. Ah, meu Deus. Daigo, qual seria o nome apropriado pra um personagem que é meio Hagar e meio Mustafa? Descreva sua jogabilidade. Estênio Garcia. Estênio Garcia. Ai, cara. Você de grappling com V-Skill e V-Trigger de chamar um caminhão. E com bonezinho. Bonezinho, virado. É, I'm a bad mamba jamba. Porra. João Eduardo Moreira, filho de Marisa. Cadê João? O eterno, cadê João? O One Piece é real? Sim, cara. Tá no seu coração. Tá em todos os nossos... Na Grand Line. Ele existe? Ele existe. Está na Grand Line de todos os nossos corações. E o One Piece se chama a amizade. Se chama confiar naqueles ao seu lado. Se chama empatia. Não, tem uma moeda no meu bolso. Você quer ser meu Você amigo? Você quer ser meu amigo, né? Porque tô no coin. Caralho, será que é isso? Pocket no coin? É, não tem uma moeda no bolso. Não, você quer cara, ser meu amigo? Ah, caralho, Dai, não é possível, cara. Surtou a minha vida agora. Você nunca sacou que era isso? Não, cara. Ele fala porque tô no de novo. N-O já... Não! Não, cara! É um trocadilho do caminho duplo. Bilingue. Caralho! Porra, tô com muito trabalho pra fazer agora depois dessa. Você vai. Vou fazer nada, mas só tenho trabalho pra caralho. Puta que caralho, cara! Você não precisa fazer isso. Isso é mais uma opinião minha do que a opinião. Não, cara, você tá ser. Caralho! Que dia maravilhoso, cara. Nunca vou esquecer esse 11 de setembro. Ah, meu Deus. Calma. E lápis de Daigo, se vocês pudessem cultivar Akuma no Mi transgênicos, qual poder o fruto de cada um concederia? Caralho, boa pergunta. Não, assim, tem Akuma no Mi transgênico em One Piece. O Doflamingo faz isso. É que ele só faz de um tipo. Ele só pode fazer a da dele, né? Não, ele faz tipo aquele tipo que tá poder de animal. Ah, pode crer. Igual o Marco tem, né? Só que a versão do Marco é a versão poderosona. Isso, é a versão da Fênix. Cara, eu ia pegar do Aokiji, não vou mentir, não. Do Aokiji? Ah, tipo uma de alguém que já exista? É. Não, assim, eu não vou nem tentar criar algo novo, não. Eu vou querer a do Aokiji porque eu acho que o poder dele pode. Cara, eu ia querer... Tá congelando diamante, brother? É, pode crer. Eu ia querer fazer uma fruta chamada Atatatatá no Mi. Porra. Que vai ser a fruta da Estrela do Norte. Que vai dar um oco troquei pro usuário. Eu queria essa. Eu nunca mais ia poder nadar, eu ia ter 7 cicatrizes do tórax, eu ia ser ranzinza pra caralho e eu não ia sorrir. Mas ia ser melhor. Pra caralho eu também, ia chorar também pra caralho quando ninguém estivesse vendo. É, pois é. E eu ia pra sempre viver nos anos 80. De vez em quando nos anos 90. Mas eu ainda ia lutar, mesmo nos anos 80 ou 90. Ai, caralho. E aqui o Carecucho pergunta: suponha que uma pedra é atirada de cima de uma escada que tem 40 degraus, 20 centímetros por 20 centímetros. É isso. Supondo que a pedra é atirada a 8 metros por segundo de velocidade, quando vai ter o ensaio sensual da Babs e da Debs? E em que degrau elas precisam ficar pra que a pedra não as atinja? Caralho. Tá. Bom, elas podem ficar em qualquer... Se a pedra tiver sido arremessada por uma pessoa no topo da escada, tipo uma pessoa de 1,5 metro que seja, na altura do ombro dessa uma pessoa, elas podem ficar em qualquer degrau da escada, porque a pedra não vai atingir elas. Porque 8 metros por segundo é 30 km por hora, quase. Né? Então foda-se, é um tiro essa porra. Não vai agora... Não vai passar perto, mas não vai pegar. Não vai pegar ninguém. Agora, se tá no chão e dar um peteleco nessa pedra a 30 km por hora, elas têm que estar. Tá, a escada tem 40 degraus, 20 por 20. Então é uma escada de 20 vezes 40. Então é um triângulo da a hipotenusa aqui vai dar raiz de 8. Raiz de 8 vezes 20. Né? Ah, elas ficam. Se ficarem assim a uns 8 degraus do. Degrais, como diz uma youtuber aí. Abaixo do topo, já tá tranquilo já. Que não tem muita altura, tá bom. Pode ser? Ah, e tem uma última pergunta aqui que o brother mandou pro WhatsApp. Ele falou, pode ser qualquer pergunta? Eu falei, pode, qualquer pergunta. E aí, ele mandou essa seguinte pergunta aqui. Olha que coisa fantástica. Olha só, deixa eu ver aqui. É o seguinte. Um travesti operado e arrependido que implanta um pênis de plástico para transar ativamente com uma mulher é lésbico? Eita. E aí? Eu acho que ele é, tipo, gosta de mulher. Sim, sim. Então, ele só virou travesti porque ele realmente gosta de mulher. Tipo isso. Eu acho ele gosta tanto que ele quer ter a forma. Ele é não binário, né? Ele é não binário. Já não dá pra definir isso aí, porque não tem termo correto. Eu não gosto de rótulos, Eu gosto de falar que todo mundo é não binário. Cada um é cada um, cara. É cada um. Ele cada um. É o ser, ele é esse cara aí que ele é. Ele falou primeiro que é travesti ou transex? Acho travesti. Que ele falou travesti. Travesti operado, tá. Então é transex. Se é travesti operado, já passa a ser transex. Pra mim, a pessoa é o que ela quiser, porque eu acabei de falar que eu não gosto de rótulos, tu não fala que talvez tinha operado no processo. Mas por definições de conversão. Mas a galera costuma dizer que é, né? Beleza, eu acho que, sei lá, cara, que pilha errada essa porra. Bizarro, é uma pessoa realmente indecisa. Não sei, deve ter algum caso desse naqueles Discovery Home and Health da vida. Não, então programa, naquele programa bizarro lá, aquele Tabu, tá ligado? Tabu, isso, esse programa, do Identidade Discovery, não é? Aham, aquele bom programa da Maisão. Dodói pra caralho esse programa. Quer dizer, Dodói é quem vê a Dodói existe, tipo a gente. É. Dodói é esse vídeo aqui do Ocelote sendo o cachorro do Metal Gear que a Rebeca postou aqui. Isso que é doença, mas de resto não. É. Cara, a gente gravou 40 minutos, tá? Só queria falar isso. Tá delicioso, tá ótimo. E o Rashid tem o óculosinho do Saiyajin pra detectar nível de poder, ó. Que maneiro, cara. Ele tem scalper. Já tem o Ken aqui na tela de seleção. Ó, vou falar, hein. Esse bloquinho aqui do lado do Ken, embaixo da Rainbow Mika, que tá vazio ainda. Boa pergunta, hein. Vai ser mês que vem, né? BGS. BGS? Hein? Vai ser BR. Não vai ser o Blanca. É. Blanca deve ser DLC, porque de algum jeito o Shinoriano vai pôr no jogo, né? É claro. Não vai ser o Blanca. Também acho que não vai ser ninguém já conhecido, não, hein. É, eles estão na onda de criar personagem novo étnico. Talvez o novo brasileiro seja onda. Eu acho que vai ser um BR novo. E essa Rainbow Mika é capaz de ir pra outra parte do cenário. E aqui do lado do Bird e do lado do Kay vão ficar os outros dois novos. Uhum. É, Street 5, belíssimo jogo. Nekali e o Rashid estão do mesmo lado? Nekali e Rashid estão do mesmo lado. Bacana. Do lado do outro lado, vai ficar uma galera aí. Podia pôr os dois no beta já pra gente ir testando, hein? Podia, né? Acho que daqui a pouco abre. Ah. Tem que botar a Mika e o Kay primeiro, né? Né, eles foram anunciados. E o Vega. E o Vega também não tem. Pois é. Na verdade, o Nekali foi anunciado antes da Mika, né? É, Nekali foi um dos primeiros, é. Verdade. Bom, é isso aí, senhores. Acabou, né? Ninja Inimigo não participou desse episódio, ficou ajudando a mulher com uma parada lá importante. Pode tava lá, não participou, mas foi me chamaram então. Mandou numa quest boa. Ah, não sabia. Não me liguei na hora. Ele tava lá numa quest importante, não participou. Fiquei aí com o Adagon, estúdio do Senhor da Eternidade, do Comandante Cobra, do Pescador Parrudo. Galera que gravou o episódio secreto de Tormenta com o Daigon. Sim. O Senhor da Eternidade falou que tem essa porra. Ele falou que vai procurar. Porra, aí sim. Se achar o lance, cara. Eu quero mais é que se foda. Se você achar, por favor, lance. Deve estar pura vitória, como disse o Castro no começo aqui. Vou curtir Rios. Cobra e Pescador Parrudo, primeira coisa, como é que vocês aturam trabalhar com o Senhor da Eternidade? Eu virei budista, né? Então, facilita. Não, o Comandante Cobra, é um detalhe, cara. Ele fez o projeto final da faculdade com o Ninja Inimigo. Pois então, assim, não é como se liberalmente tivesse. Eu sou tranquilo de aturar. Não é como se liberalmente aturasse o Senhor da Eternidade, empresarialmente falando. Ele aturou o Ninja Inimigo numa parada razoavelmente séria, assim, que era importante pra vida dos dois. Então, cara, parabéns, cara. Você virou. Se não tiver virado budista, eu já acredito que você é o próprio Buda. Um dia antes de entregar o projeto final, o Ninja Inimigo chegou pra mim e falou: cara, eu vou dormir. Falou, tchau. Eu aprendi a programar numa madrugada, cara. Porra, nada como programar numa madrugada. Cara, às vezes um homem tem que dormir, foi mal. Pois é, né? Eu acho que isso foi outra desculpa pra transar, mas tudo bem. Ele fez isso no bem, cara, pra aprender a programar. Sim, cara. Você não seria o homem que você é hoje se não fosse por isso. Não, santo ninja. Então, Comandante Cobra, sua eternidade, Pescador Pau. Que é a graça desse nick, cara. Não sei, cara. Eu tô achando que o maluco é tipo aquele ator da Globo mesmo, o próprio Pescador Parrudo. Mas eu acho que esse que é o lance, ele é o Esteban. Foi a cara. Dark Esteban. Fala aí, como é que surgiu. Vai ser o próximo jogo da Dagon Studios, Dark. É o próximo jogo da Dagon Studios, Dark Esteban. Pô, é uma boa pra vender pra Globo. Tem jogo direto lá. Como é que começou a Dagon? Quando é que começou a Dagon? De onde saiu essa ideia aparentemente de Jirico de tentar ganhar dinheiro com videogame? E se tá dando certo ou não? Quem pega essa aí? Olha, começou numa madrugada, numa esquina, com dois garotos desesperados, eu que tava entre fazer jogos ou rodar a bolsa. Então, eu sou administrador, né, assim, de formação. E aí a gente decidiu começar, assim, uma empreitada totalmente do nada. Ele, no caso, o Comandante Cobra conhecia um pessoal da área de programação. E a gente falou, vamos trocar uma ideia, vamos ver como é que a gente consegue sair. Bem ou mal, a gente até que dá pro gasto de criatividade, vamos lá. E aí a gente começou, assim, totalmente de repente, sem muito planejamento. A gente não queria muito trabalhar no mercado de trabalho, né? convencional, né? Tipo, a gente queria tentar fazer algum tipo de diferença porque a gente achou que a gente conseguia, né? Economia criativa, né? Pra não ficar nessa porra de 9 a 6, né? Que o Killer Asus adora. Dá pra ouvir podcast no ônibus e tudo, entendeu? Dá pra ouvir podcast no ônibus e o caralho. Mas é isso, então a gente decidiu realmente começar ali. Eu realmente conhecia um cara que é muito bem... Muito bem renomado na área, e ele me indicou, ele me indicou os caminhos ali. Cara, isso parece muito, desculpa, Comando de Cobra, parece muito história de vamos começar a fumar maconha? Pô, eu conheço um cara que arruma, ele vai indicar pra gente onde é que sobe o morro. É tipo isso, né? Jogo é tipo isso mesmo, você vai encontrar com o programador, você vai encontrar com a gente que conhece as coisas, o pessoal é nego sombrio, entendeu? Nego do canto de... Você não encontra nenhuma figura dessa área, tipo, brilhante, vestida bem, tipo, falando normal. Pessoas que constroem frases inteiras, não tem nada disso, é só trevas das trevas, né? Sim, é um struggle. Temos um escritório, a Dagon é aqui, vamos lá tomar café na máquina de Nespresso, ou tipo, é o quarto de alguém. Pô, peraí, máquina de Nespresso é outro nível, né, Diego? Tá grande. Eu não sei, tô perguntando, tô jogando os verdes aqui, vai que sai alguma coisa. E um lugar sem... Que a gente tem uma porra de um Guaraná preto lá que o Senhor Eternidade gosta de comprar que eu não bebo. E a porcaria do mate do pescador parrudo. É só que a gente tem de classudo lá, isso. Não, o resto é meu biscoito tem estragado. Um frigobar, cara, tem um frigobar. Bebo água, hein? Frigobar é importante. Frigobar tá maneiro. É, mas o frigobar tá sempre assombrado com a maçã que alguém deixa lá, entendeu? Entendi. Tem um banheiro que nunca foi lavado. Olha, a gente varia, né? A gente tem um escritório, mas às vezes tem que mudar, tem que se mover, então é um muda pra escritório, mas é um escritório bem emprestado, tá ligado? Aham, que fala, isso, né? Cara? Não, a gente conseguiu, pô. Vendemos jogo, conseguimos dinheiro, tá? Porra. A gente paga o aluguel do escritório alemão. Cada um tem uma função específica, tipo, setada. Mas a gente sempre acaba um, tipo, roubando pro lado do outro. Normal, Ou fazendo coisa que não tem ninguém pra fazer. Né? Tipo, café. Mais ou menos. É porque é o seguinte, todo mundo tem a sua função clara dentro da empresa. Só que nós temos um pessoal bem pequeno. Cara, a gente tem um programador, a gente tem o Céu da Eternidade trabalhando com som, eu sou artista, o Pescador Parrudo é o outro programador, slash administrador, slash faxineiro, e a gente tem um noob cyber. Cara, se ele for o faxineiro, ele tá fazendo um péssimo trabalho. Como é que era aquele personagem do Zorro Total, fazia tudo? Cara, o Severino. Pescador Parrudo é o Severino, então. São dois dos porteiros que eu tenho, eles têm esse nome, inclusive, aqui no prédio. Esse noob cyber, ele faz o quê? Tipo, da Fatality? Ele dá Fatality. E ele é o nosso programador secreto, né, cara? Entendi. Sim. Que dá um lock de vez em quando. Se precisar de alguma coisa secreta, a gente fala com ele. Entendi. E aí, mas também agora a gente tá tentando expandir um pouco, né? A gente tá contratando pra dar um help com outro garoto que tá trabalhando como microempreendedor individual. Ah, entendi. Já começou a contratar PJ, né? É, a gente tá tentando, entendeu? Dar um jeito de expandir um pouco. Expandir. Agilizar o nosso processo, né? Porque como a gente é pouca gente, às vezes acaba atrasando a linha de produção. Uh-huh. É que a gente reparou que geralmente o que atrasava não era arte, nem som e nem nada disso. Era sempre programação. Entendi. Então a gente viu que se a gente tivesse mais de um programador, a gente conseguia produzir mais rápido. Aí como o programador não tá aqui pra se defender, ele levou toda a culpa, né? Nosso programador, ele é muito bom. Uh-huh. Nosso programador, ele é muito bom. Assim, ele é um garoto muito dedicado, entendeu? Ele tá sempre lá presente, ele aceita as chicotadas de uma boa, uhum. Ele tá se candidatando ao carro de prostituto do escritório. Pra entrar no barril. Tá entrando no barril, isso é importante. Eu como ele de vez em quando. Uhum. Pois é, tem um romance. E ele tolera muito bem o bullying que a gente faz com ele diariamente. Ah, isso é maneiro, cara. Isso é maneiro. São atributos bons pra um programador. Tô precisando de um desses, assim. Uhum. É, cara, você sabe que tem programador que quando tá sofrendo bullying, começa a agir meio estranho, né? Pegar umas coisas meio pontudas, assim, ficar cercando o design, né? Meio tensas. Bad vibe essa porra aí. Eu botaria telas na janela. Esse programador, esse é o quê? Vocês tiraram do bolso, conheci alguém, né? Porque tem aquela dificuldade que a gente vem discutindo com os outros pessoais, né? Ou às vezes você tem um bando de fudido que sabe programar e ninguém sabe fazer um desenho. Que não seja 8 bits, né? Que nem o Shimane. Que não seja 8 bits. Eita. Ou então você tem um bando de desenhista e game designer que não sabe escrever um if. Esse cara, no caso, vocês acharam meio que assim na vida, né? Foi realmente o contrato de prostituição, né? A gente acendeu o bate-sinal e eles apareceram. Tipo, o cara começou a cair programador no nosso colo. A gente teve que escolher o melhor. A gente deu uma faca pra cada um. Pra acender o bate-sinal, teve um processo longo, né? Ah, sim, claro. De fácil. Nada pode ser fácil. Nada pode ser fácil. Então, se for essa fácil. Essa é a maior lição da Dagon Studios pra vida. É. Qual foi o primeiro jogo, o primeiro projeto de vocês, né? Primeira coisa que vocês sentem que foi um projeto concretizado. Não necessariamente que vocês tenham comercializado como o Cthulhu, né? Que acredito que esse sim foi o primeiro projeto comercial. Mas vocês têm alguma coisa anterior que foi esse é o nosso primeiro jogo? Na hora de decepcionar, né? Tipo, vamos lá então. Cara, sem vergonhinha. Vergonhinha, cara. Nosso primeiro projeto foi o jogo do Cthulhu, né? Do Cthulhu também. E foi o nosso jogo mais demorado também. Começou a bolar ele, em cima dele a gente começou a fazer interações, começou a pensar em ter outras ideias, começou a ficar gigante o jogo, deu problema com programação no meio, a gente teve que contratar outra pessoa. Enfim, foi uma bola de neve que durou anos aí. E foi o nosso primeiro projeto, foi o primeiro jogo lançado, porque a gente não queria ficar com aquele gosto de vamos abandonar esse, vamos começar outro. Não, maneiro. Porque um dos meus grandes traumas é realmente essa coisa de você sempre ficar começando um projeto e nunca terminar nenhum. Isso. Pô, então, isso aí é uma coisa forte. Isso é uma parada maneira, assim. É o primeiro caso que a gente vê de algo assim do pessoal com quem a gente tá conversando, né? Porque os caras vêm com histórias de comecei 30 e parei 29 no meio. O que também é comum, mas, pô, essa parada que você tá falando, de você começar uma coisa e mapear essa coisa dentro de um escopo fechado e terminar esse escopo, é uma parada, pro primeiro projeto, difícil de acontecer, né? É uma maturidade que nem todo mundo tem, e ainda mais um grupo que tem sua eternidade ter essa porra dessa maturidade. A parada é campeã. Tem muita gente que tem iniciativa pra caramba, mas nunca tem uma findativa, né? Não tem a findativa, né? Tem a galera, a proatividade de começar infinita e depois, agora eu tô com outra parada aí, rodando. Essa parada, manter uma parada por muito tempo é foda, né, cara? A gente sabe que, pô, tá 5 anos com essa merda aqui desse site no ar, nunca deu um centavo, só gasta dinheiro. E é difícil essa porra. Todo dia tu pensa, cara, eu podia parar com essa merda, tipo, jogar mais Metal Gear, né? Mas transar mais, é importante também. Uma coisa que nossa equipe ela tem de sobra é teimosia, entendeu? Então tem essa coisa. Isso é verdade, acho que todo mundo é teimoso. A gente queria terminar o jogo de qualquer jeito, porque a gente não queria ficar com essa realmente de coisa incompleta. Então a gente conseguiu terminar o jogo, foi árduo, no final a gente não queria mais ver o jogo na nossa frente. E até hoje hoje encontrei o papel aqui do jogo. Você coloca isso no passado, né, cara? A gente não queria mais ver o jogo na frente. Hoje ainda não tá. Alguns anos, né? Hoje a gente achou que o papel do jogo, a gente jogou no lixo na hora. A opção de o Cthulhu vs Santa Claus, War on Christmas, ele é um jogo de celular, né? Pra as plataformas que tem alguma... Que não são Windows Phone, as coisas que importam, que tem alguma importância no mercado e na vida. Sim. Ou seja, Android e iOS. E isso mina qualquer possibilidade que a gente tenha um dia de a Microsoft dar uma entrevista aqui. Foda-se também elas. Meu Windows é pirata. A opção... Quero que eles saibam tudo que se foda. Que fique claro. Eu tenho MSDN, meu Windows é pirata, tá? Foda-se, vocês não estão perdendo nada com isso que eu sei. A opção de vocês em fazer um jogo pra plataforma móvel foi porque a decisão foi essa desde o começo? Isso foi um caminho percebido como sendo mais fácil? Ou nada a ver, apenas aconteceu, foi caminho de bêbado mesmo? A gente começou por esse caminho, eu tinha começado a entrevistar um garoto pra fazer parte da nossa sociedade, né? E acabou que ele não quis. Você não vai começar a pagar do seu bolso pra primeira aventura, né? Primeira empreitada. O jogo vai demorar 2 anos pra ser feito, você nem sabe ainda o mercado. Bom, no caso, esse foi o caso do YouTube, mas não era o objetivo no início, entendeu? Mas não era pra ser assim. A gente queria fazer jogos mais rápido, mas pra agilizar mesmo a nossa produção e também pra entender como é que o mercado funciona. A gente nunca tinha trabalhado com isso. A gente entrou, caiu de paraquedas. E nisso o conteúdo foi muito bom. A gente aprendeu muito. A gente não sabia nada quando entrou e agora a gente sabe como muita coisa pode dar errado. Eu lembro que há uns 2 anos, talvez, né? Uma dessas épocas em que o Baixo Frio do Soco tava uma zona do caralho, algumas vezes o Senhor Eternidade, eu falava assim, pô, vamos gravar tal dia. Ele falou, cara, não posso, que eu tô fazendo um curso de programação. Vocês todos fizeram essa parada? Como é que foi isso? Eu sei que o Senhor Eternidade, pelo menos uma vez na vida, ou ele inventou uma desculpa pra transar, ou ele realmente fez um curso de programação. Fiz um curso de programação. Eu não lembro nada, mas em defesa do Senhor Eternidade, se for o curso de programação que eu e ele fizemos juntos, será de HTML, não tem nada a ver com programação de jogo. Eu tô falando do curso do Ibis. Ah, tá. Se foi HTML, não era programação, ponto. Porque HTML não é programação, mas tudo bem. Vai sim. Não, desculpa, não é, cara. Aceita, cara. Não é programação. Tá bom. Cara, essa é a minha verdade, ponto. Hey! desde o início, cara, a gente já pegou o Unity pra usar, porque eu fui cozinhando projetos de faculdade e eu tinha uma certa experiência e eu já podia, eu tinha uma noção, né, do que era capaz, né, a engine e o que a gente podia, pra onde a gente podia ir com ela. Mas aí quando vocês, desculpa, comandante, quando vocês foram fazer o Cthulhu, já tinha o Unity 2D nativo? 2D não. Inclusive isso é uma coisa muito engraçada, porque a Unity ela tem uma propriedade mística. Eu tô perguntando justamente porque a graça do projeto final que ele e o Ninja Inimigo fizeram pro lado do Ninja Inimigo é que ele teve que tirar uma dimensão do Unity, porque na época o Unity era só 3D. Sim, sim. E aí eu achei que eles iam entrar em outra história, mas não. Uma história mais nebulosa. Então foi o meu lado falho. É, porque a graça. Uma das graças. Porra, claro, o cara fez um jogo de projeto final, enquanto tem um monte de moleque aí que faz só um formulário web pra enviar qualquer merda pra um banco de dados. Em HTML, né, cara? Em HTML, que não é programação. Mas o Ninja Inimigo não, ele fez um jogo em Unity com o Comandante Cobra. É um plataformazinho, um Mega Manzinho, maneiro pra caralho, do Cotoquinho. Entendeu? Qual é o nome do jogo mesmo? Eu esqueci. Lenda de Taú, pô, entendeu? Lenda de Taú, você joga com um Tauzinho. Pra Xbox One, PS4, entendeu? Comprei aí na PSN. Comprei na PSN, na Xbox Live. Tá $15. Tá com 8 fases já. Ajuda o mercado aí. Ajuda o mercado nacional, né? Financie sua indústria pornô local. É indústria pornô, pode crer. Não, indústria pornô não, cara. O que, cara? É sim, cara. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. É sim, cara. Fica quieto, cara. Para de falar. Porque na época o Unity era só 3D e aí o Ninja Inimigo fez qualquer merda lá, botou os parallax, fez as porra toda pra usar Unity 2D. Hoje em dia já tem Unity 2D, ele trabalhou à toa, a verdade é essa, mas na época foi uma parada muito maneira. E vocês meio que usaram essa mesma ideia também, né? Porque quando vocês começaram, sim, ainda era só aquele Unity 3D. Pra você fazer o 2D, tinha, incrivelmente, tinha que fazer um sufoco do caralho, né? Não, a Unity ela é muito foda, porque a feature que você precisa, ela tá sempre a um patch de lançar. Então você decide, se você faz o jeito truculento e mongoloide antes de lançar, ou se espera 6-7 meses. E de agora em diante, como é que tá? Como é que vocês sentem o mercado? Porque vocês foram do zero pra ter um jogo e vocês têm um jogo lançado. E aí entra naquela discussão que todo mundo passou por isso em algum momento, né? Todo programador que ficou muito tempo aí trabalhando por conta própria, em algum momento já programou site pornô. E eu já ouvi dizer que muita gente que vai fazer jogo, em algum momento, já sei lá, trabalhou com a Sexy Hot, ou trabalhou com a Ana Maria Braga, igual os moleques semana passada, alguma coisa nesse tipo. Vocês estão ainda continuando só os nossos projetos, são os que a gente vai tocar? Ou tão também meio que de mercenário aí, o que aparecer e der dinheiro, vamos fazer porque amanhã tem que comprar leite, né? Olha, mercenário a gente é, né? Todos. Mas por enquanto a gente tá conseguindo se manter dentro dos nossos projetos. A gente chegou a brincar com a ideia de fazer jogos pra terceiros, né? Sim. Jogos, no caso, serious games. Só que aí aconteceu um leve problema, assim, de... Estamos chegando naquela área nebulosa que talvez nós não devêssemos falar sobre. Entendi. Alguém que não pagou, né? O cenário político do país, etc. Entendeu? Entendi. Econômicos, entendeu? Micro e macroeconômicos. Entendi. E atrapalharam muito o nosso negócio. Reengenharias, né? Cortes tiveram que ser feitos. Teve crise na Grécia, entendeu? Então, isso, crise na Grécia. Tivemos problemas. Crise na Rússia, essas merdas, né? Acontece com todo mundo. Então agora vocês estão trabalhando em algum outro projeto de vocês. O que vocês estão fazendo? É completamente confidencial. É? Sério? É sério? Não. Porra. Vamos acabar o programa. Até semana que... Não, a gente chegou a fazer um outro jogo depois dele, que foi um jogo de... mais um teste de... enfim, de como é que a empresa tava funcionando depois de ter... foi um teste de agilidade, na verdade. A gente queria... a gente conseguiu fazer um jogo simples. A gente demorou 2 anos, acho que 2 anos até, pra fazer o jogo do Cthulhu. A gente queria fazer com um jogo rápido e a gente estabeleceu um meta. Foi basicamente pra treinar isso. Então, a gente fez o jogo, terminou rápido, realmente umas 3 semanas, o mesmo máximo. E lançou. E agora a gente tá trabalhando em 2 outros projetos simultâneos, né? Porque a gente tá com 2 programadores e a opulência é essa. Ah, então a parada do... O programador e o microempreendedor individual. Peraí, então a parada é o seguinte: quando tinha um programador, atrasava, mas falava, vamos contratar outro programador. Aí contrata outro programador e paraleliza, faz 2 projetos, né? Mas é claro, meu amigo. Óbvio, né? Porra, né, amigo? Você tem que ser objetivo, entendeu? Se você pode atrasar 2, por que você vai fazer 1 no prazo? Porra. cara, e coisa de Jenny, maratona e o caralho é 4, vocês já participaram? Ah, querem caralho. Participar? Tu falou, não, vai, caralho, caralho. Você realmente quer que a gente fale sobre a Jenny? Eu quero, não, eu realmente quero, cara, porque... Olha, eu quero deixar bem claro uma coisa sobre esse jogo que a gente vai falar agora. Ah, sobre essa jam. O meu cachorro morreu durante essa jam, tá? Caralho, cara. Ah, o cachorro merda, morreu durante essa jam. Eu quero deixar isso bem claro. É muito triste ele falar isso, sabe? Porque é triste, não é porque o cachorro morreu, não. O que é triste é ele falar isso, entendeu? Pra se defender do parallax cagado que ele aprontou. Ele sabe disso. Caralho. Olha, eu era responsável pelo som, você quer responsável pela A. Ele e o programador. Vou fazendo, não, tá bom mesmo, tá bom mesmo. Um do lado do outro na porra do computador. Não entende parallax, moleque. Sério, não sei o que tá fazendo podcast de jogo, não, meu filho, entendeu? Eu só vou dizer que eu emprestei a empresa pra eles por um final de semana pra eles entrarem nisso. E eu não tive nada a ver com essa história. Você foi um enabler. Emprestei a empresa. Prestou empresa. Ele não fazia absolutamente nada. Caralho. Era o que eu esperava. Você sentiu que a Game Jam ela foi um clima de apontar dedo, né? Entendi. É assim que se discute relação, cara. É tipo quando o casal viaja sozinho, fica um fim de semana sem internet, sem televisão, sem nada. Aí que você vê a saúde do casal mesmo, do relacionamento. Mas assim como todo casal que briga, a gente pode falar que o fruto dessa briga foi uma coisa que a gente ama muito, entendeu? Entendi. Que a gente tem muito orgulho. E a gente vai deixar o link pra vocês, pra aproveitarem, porque é um jogo profundo, é um jogo complexo. E a gente queria que o pessoal jogasse essa opinião, entendeu? E tem que jogar. Deixa eu ver aqui. É um jogo extremamente contemplativo. Juro! Cara, tinha um prêmio de melhor nome de jogo e vocês ganharam? Ganharam? Cara, a gente ganhou todos os prêmios que eram importantes. Jururu. Sacanagem, eu não posso abrir no Chrome. Yau, toma Unity Vral! Esse jogo, ele é pro micro, entendeu? É pro cara indie, não é pro cara mainstream. Você tá no seu Chrome. Tem que abrir no seu Opera. Tem que abrir no seu Opera, no seu Safari. É, cara. Safari, sabe qual é? Você pode jogo nacional não, cara? Qual é o teu problema? Peraí, qual foi a merda do Parallax do Senhor Eternidade aí? O fundo tava mexendo mais rápido do que a frente? Eu consertei esse Parallax. Cara, se você não consegue ver complicado, então tá bom. Não, eu não abri o link ainda, mas eu pretendo abrir. E aí eu queria entender já de antemão pra saber, sabe qual é? Eu não vou zoar não, cara, porque eu nunca fiz um parallax na vida. Eu não posso falar porra nenhuma, posso ficar quieto e calar minha boca. Na vida, mas você vai olhar pro parallax e falar, que cagada. Não, o parallax é consertado, eu acho. Não tá não, cara, tá calhão. Você vai consertar essa merda? É de dar vertigem, moleque. Claro que não, cara, o jogo tem que ser puro. Uma vovozinha me ligou vomitando. Tipo, não, olha só, aquele... A regurgitar. Aquele autorrando mais flexão que eu fiz no domingo, sei lá, mês passado aí, o Parallax tá normal, porque o Parallax tá engine normal, não tinha como dar erro. Mas o loop do cenário do fundo tá todo cagado, mané. Tá tudo nada. Ih, trocou o cenário de novo! Ah! Tipo papelzinho passando no fundo, assim, no rolinho, teatrinho de fantoche. Não, isso de criança. Não é bug, isso é feature, cara. Isso é feature, é. Não é bug, não é bug se for senso comum. A grande lei é essa. É filme antigo, entendeu? A gente pode precisava ler. Desse efeito, desse pra, tipo, adicionar a narrativa do nosso filme. Porque é pra passar confusão no protagonista. É coerente, é coeso com o mundo que eu construí na minha obra. Sim. Ele é sobre a história de um índio. Acima de tudo, um homem, mas um índio também. Uhum. E ele vê enquanto a sociedade degenera diante dele. Tem que explicar pra ele como ele não é heteronormativo, etc. É, ele não é heteronormativo. Ele não é não-binário. Assim, ele é um índio homossexual. Entendi. O que é isso? Ele é heteronormativo. Eu não gosto de rótulos, cara. Desculpa. Eu não gosto de rótulos. Ele é ele. Ele é o jururu, sim, cara. Ele é ele. Exatamente isso. Ele é ele. Mas ele é porra amoroso, basicamente. É um amoroso. Eu tô gostando da ironia, entendeu? E o jogo ele retrata realmente conforme esse nosso protagonista ele vai avançando. E ele só pode avançar, né? Porque a gente não pode voltar pra trás. Você tá explicando o jogo, o que você tá fazendo? Calma. Você não pode explicar o jogo. Uma coisa que acontece no fundo, no primeiro minuto de jogo. Tá? Sim. É difícil de ver, mas tem que prestar atenção. Mas se você ver, você vai entender o jogo. Entendi. É feature. É uma feature da narrativa, sim, do jogo, inclusive. A primeira coisa que você vai ver no fundo é o que? O Parallax distorcido. Não. É além do Parallax. Não, o Parallax tá ótimo, porra. E vou dizer uma coisa. Isso aí é tudo na conta da sua eternidade do nosso programador. Caralho, mais uma vez a culpa do Senhor Eternidade, cara. Parabéns, Castro. É o crédito. Crédito, eu quis dizer crédito. É. Mas olha só, agora um assunto sério. O Sr. Eternidade, há algumas semanas, ele falou aqui que a Dagon tava indo por um caminho de ter que fazer algum jogo pornô. Vocês podem não falar sobre o assunto se não quiserem. Pode falar que foi mentira do Castro, que era caô essa cara, porra. Eu, que porra de história é essa? Você, isso é uma vertente da nossa empresa, que se chama Uma subsidiária, cara. Dig Dig Studios. Exatamente, chamada Dig Dig Studios. E que ela tem vários tipos de negócio, assim, obscuro. Obscuro. Eu não diria obscuro, eu ia dizer alternativo. Da contracultura. Que não são normativos. Viu? Não é normativo. O mais novo projeto da Dig Dig Studios é fazer travesseiros eróticos. Sim. com relevo. Com alto relevo e wives. Pode crer. Wives é importante. Eu quero uma wife. Pode crer. Tem alguém pra abraçar no final da noite. E todo mundo tem algum buraco pra, enfim, né? E todas as obras de marketing, né? Todo o marketing tem que ser feito com um cara negro, muito alto, muito forte, jogador de basquete, segurando a wife. O índio do Jururu, que não é heteronormativo. Exatamente. Mas que nem por isso ele não pode ter uma wife. O índio de estúdios também, inclusive. Não, mas a versão wife, entendeu? Sim. Eu acabei de perceber uma coisa. Os outros episódios que a gente fez com outras empresas foram tão sérios. E esse, tipo, as pessoas vão achar que a nossa empresa é fake, tá ligado? É pra quê? A nossa empresa existe de verdade, isso é muito bem humorado, tá? Dá, porque o pessoal de casa é diferente, né, pô? E não tem nenhum. Pô, e aí, galera, beleza? Vou tentar ser assim. E aí, galera, pô. Não, aí, pô. Patrocina a gente lá no Kickstarter, entendeu? Pô, e aí? Não, vocês querem, eu posso fazer o sério. Ah, você pode fazer o sério? Vai. Entendi. É que você é um administrador, né? Tipo, gerente. E aí, cara, com que perspectiva vocês estão... Pode responder sério zoando, foda-se. Que perspectiva vocês estão agora pra, sei lá, daqui a 5 anos? Onde é que vocês veem a Dagon daqui a 5 anos? Caraca, cara, você tá fazendo aquelas entrevistas... 5 anos? Isso, é dinâmica de grupo, pode crer, dinâmica de grupo. Onde é que você se vê daqui a 5 anos na empresa? Porra, cara. Tá sonhando com quem, entendeu? O que você quer pra daqui a 5 anos? Se daqui a 5 tipo... anos eu estiver no mesmo lugar, eu sou um fracassado. Eu não sei. Não, eu tô engaje, perguntando vai. Isso. Tá, então vamos lá. Vai bugar foda aí. Aí vai ter que. Se eu tenho idade, vai ter que ir lá na casa do Quilerazzo pra desengasgar o filho da puta. Tô perguntando pelo seguinte, cara. A gente fala com o pessoal aqui, enfim. Na maioria dos casos, do pessoal com quem a gente conversou, são empresas que, e a maioria delas, acho que no Brasil é assim, não existem há 5 anos. Então daqui a 5 anos, elas vão estar vivendo os seus primeiros 5 anos. Sem dúvida. Nesse sentido, olha só, a minha ideia sobre isso é que é muito difícil você manter uma empresa como a nossa aqui no Brasil. Sim. 5 anos, tipo, Deus querendo, porque Deus é todo poderoso. Você não era budista, né, cara? Que tem que apelar pra todos eles. Entendi. Não pode ser heteronormativo ativo cristão, né, cara? Até, tipo, até me converto. Era budista, né? Mas o... Era budista, aí, já tá bom. Fiquei quieto. Mas, enfim, realmente é dessa coisa de mudar, porque sair. Porque o Brasil também é perspectiva. É isso. Sem rumo, é. Tipo, o cenário não tá se configurando positivo pro nosso tipo de empresa. Não, qualquer empresa, na verdade. Qualquer empresa de economia criativa, vocês, a gente, né? Vou me colocar nesse meio também, porque tem coisas que eu faço que estão nesse mesmo ramo. A economia criativa, ela tá na berlinda pros dois lados, né? Tanto da oportunidade quanto do vai se fuder, acaba você. Se você consegue emplacar alguma coisa que, no tempo de crise, as pessoas veem como um subterfúgio, por exemplo, espaço de coworking. Aqueles caras aí do Vizinhos do Senhor Eternidade aí tão meio que se saindo da crise. Minha cunhada tem uma parada dessa também, que o cara não tem espaço pra trabalhar, porque o aluguel é caro, aí ele corre pra uma alternativa mais barata. E aí nisso surge uma oportunidade. Por outro lado, aqui em Copacabana, onde eu moro, toda semana eu vejo alguma coisa fechando. E aí, aqui eu vi a Lan House na minha esquina fechando. Tudo bem que a Lan House meio que já passou pouco tempo. Ela já devia ter fechado há mais anos, mas tudo bem. Já devia ter virado um Yogo Berry, agora já era pra ser uma paleta essa porra, mas tudo bem. Com certeza. Ficou até agora. Ou lavagem de dinheiro. Ficou até agora, né? Sempre pode ser. Então, essas alternativas de economia criativa, elas estão na berlinda dos dois lados. Pode ser que você se foda e não consiga emplacar nada e você se fode igual todo mundo. Ou você pode entrar uma oportunidade de melhorar algum processo aí, ou ser alguma alternativa no tempo de crise e entrar por essa curva. Vamos lá. Olha, suponho que você deslanche, tá bom? Eu vou falar uma parada aqui rapidinho. Suponha. Falando sério, Ih, aí, agora ficou sério. Vamos mudar o tema da música agora, de fundo. Tô mudando o personagem. Falando sério mesmo, uma perspectiva de empresa, como empresa, a gente tem a intenção de mudar o nosso produto. A gente quer sair de jogo pra mobile e fazer jogo grande, né? Quer dizer, só um jogo sério. Sim. Não é só como um serious game, mas não. É, um jogo que tem input independente. É, um jogo indie, tá? É, um jogo indie clássico, padrão. A gente quer sair dessa área e entrar pro jogo indie. Onde a nossa empresa vai estar, já que o comandante Copa falou, a gente não pretende ficar aqui no Brasil, tipo, sair e tal. É, nossa empresa é na moda, né? Nesses tempos que a gente vive, vamos colocar assim. A gente pode ter uma pessoa trabalhando lá no Canadá, outra em Londres, e a produção ser a mesma, né? O grande problema do Brasil é diversas áreas, mas uma que eu encontrei na nossa, já que eu sou administrador, beleza? É a seguinte: contratação de pessoal é uma coisa extremamente complicada. Uhum. Você tem diversos cargos de sindicatos, etc., que te atrapalham na hora da produção. Você não pode conhecer. É, país de forte, em outras palavras. Embora a gente não pague muito imposto na nossa área, e a gente tem algumas leis de incentivo, você, pra montar a sua empresa, você vai encontrar muitos problemas. A gente vai contratar. É, a gente vai contratar um novo programador. A gente vai ter 3 meses pra conhecer o cara, senão a gente vai entrar numa cambada de problema pra deixar o cara ir embora da empresa. Sem falar que pra manter ele tem diversas burocracias. É uma dos sindicatos mais chatos que a nossa área de contabilidade encontra. Que trabalha. Qual? De programador? Área de informática. SimProd? Cuidado, amigo. Estamos fazendo inimigos aqui, entendeu? Não, mas cara, eu tô surpreso de saber que eles são chatos, porque assim, pra mim, que eu sou da área, pra mim eles são uns doce traseiro. É um sindicato que institucionalizou que o dia da sua categoria é tipo a terceira segunda-feira de um mês, sacou? Não tem o mínimo critério a parada. Mas é que eles não têm realmente interesse em defender o pessoal de informática, porque com todos esses encargos que eles cobram, se torna extremamente desinteressante chamar um novo programador. A gente já teve que ver rapazes bons que a gente queria ter contratado e que a gente não tinha como. O cara falou de um jeito muito maneiro agora. Se tirar o contexto, o comandante cobra falando, a gente viu uns rapazes bons que a gente queria contratar pro show de quinta-feira. É, a gente trabalha em vários ramos, né? Às vezes, pro cara que vai ser contratado, tem algumas vantagens. E às vezes tem 1 bilhão de desvantagens. E aí o cara tem que saber ponderar. E às vezes uma molecada dessa que tá entrando no primeiro emprego não sabe enxergar, né? É difícil mesmo. Você não aprende a gerir sua própria vida como um profissional numa faculdade normal, né? Eu tava vendo algumas oportunidades aí em empresas que até atuam na área de jogos no Brasil. E muita gente, por saber como o Brasil funciona em empresas estrangeiras, e é difícil você realmente funcionar no Brasil para quem vem de outra cultura, que é mais liberal, não liberal capitalista, selvagem do caralho, tipo, engravidou, vai mandar embora. Mas uma coisa que funciona melhor do que a gente funciona aqui, a verdade é essa, os caras não querem contratar ninguém por CLT, os caras querem, te mandam abrir um PJ aí de MEI, de microempreendedor, e toma aí. Não vai ganhar mais do que 5 mil por mês mesmo, na maioria dos casos, então pega essa porra e vai pra casa, cala a boca. Porque é difícil mesmo. Então, vocês estão abrindo uma empresa, vocês estão vendo o outro lado da coisa, né? Pra você ser o seu próprio patrão, na hora que você vai ter que ser patrão de alguém, você começa a ver que, na verdade, pra contratar um, você tem que pagar 2, né? E trabalhar um só. Aí fica aquela porra daquele auto da conta descida, né? Você vai contratar 2 que vão trabalhar por 4 e receber por 8. Uma porra dessa. Tudo errado. É, mas esse é o esquema mesmo. E é uma das piores coisas que a gente tem que lidar com esse tipo de coisa, e a gente precisa de quem trabalha pra gente. Mas esse sindicato especificamente, ele pede por muita coisa que até o cara não vê, né? Isso é um problema também. E provavelmente outros sindicatos teriam o mesmo problema, né? Como são empregos novos, essas formações que nós temos aqui, a gente que tá aqui conversando, né? Ainda bem que designer não tem, cara. Ah, cara, isso eu acho engraçado. Será que é ainda bem mesmo? Essa área que eu e Clerados atuamos, tudo bem que a faculdade especificamente que a gente fez é engenharia. Mas o conselho de engenharia, e a gente foda-se, a gente, sinceramente, eu não sei se ele tem. Não, mas eu não tenho, não, nem vou ter. Não tem. Pra quê? Vou gastar R$900 pra nada, né? Mas a gente não vai ter R$900 por ano. Piso salarial. Pra te garantir um piso salarial se você for contratado como especificamente engenheiro. Coisa que as pessoas da nossa formação geralmente não são. Mas, só pra ser essa porra de sindicato, que eu quero mais que essa porra. Ah, séria, cadê agora, hein? É, não, mas só pra sair de parte de sindicato. Sai, sindicato. Cara, tem um lance também, né? Realmente, a empresa de vocês é móvel. Correto. E ela é móvel dos dois lados. Ela é móvel, não importa onde vocês estejam, e ela é móvel móvel no sentido de não importa quem consuma vocês. O jogo, qualquer jogo que vocês façam, o cara em Bangladesh pode comprar. Como inclusive acontece? Os nossos compras, elas são de lugares bem aleatórios. Pois é, então assim, já pensaram, já vislumbraram alguma coisa de, por exemplo, tentar investir em um mercado específico que não necessariamente é o brasileiro, ou o brasileiro em si, né? E aí já fizeram algum estudo de ver qual é o tipo de jogo que é mais consumido, que é mais jogado, que é mais procurado, que é mais não sei o quê. Pergunto isso porque o Daniel, que é um ouvinte nosso, que trabalha numa empresa lá em Recife, eu acho que a empresa mudou de nome, então não vou me arriscar a falar porque eu posso falar merda. Mas ele, quando fez o jogo dele uma vez, ele até falou com a gente, ele colocou o nome do jogo fundamentado nas palavras que eram mais procuradas no iTunes. Ele pegou as três palavras mais procuradas no iTunes e falou, se juntar nessa ordem dá o nome de um jogo. E colocou esse nome do jogo. E isso deu certo pra ele. Então assim, foi uma pesquisa de mercado que ele fez. Ele até mudou o nome do jogo, na verdade. Era um nome e ele mudou por isso. Ficou Super Cute Jumper o nome do jogo, se não me engano. E aí, isso deu certo nesse sentido pra ele. Então foi uma pesquisa de mercado, uma avaliação de cenário que ele fez que se refletiu positivamente pra ele. Vocês já fizeram algo assim? Pensam em fazer? Tem experiências em relação a isso. Mas né, a gente não coletou os resultados que a gente esperava. A gente nem falou do nosso projeto, né? Ficou no segredo mesmo. Dark Esteban, qual é o próximo projeto da Gon Studios? Pra ser lançado no fantástico ano de 2017, no verão, vai explodir todas as paradas. Olha, de sucesso. Olha, 2017 é cedo. Qualquer previsão. 2019. Pensar aí na Copa, a Copa do Catar. Exatamente. Não, mas é razoável, você pensar pra alguma coisa daqui a 3 anos é um horizonte bem razoável. Olha, a gente tá fazendo um jogo de puzzle agora, pra mudar um pouco o gênero, e ele tá em desenvolvimento avançado, já estamos pra ele, eu imagino que uma previsão justa seja uns 3 meses de acabar com ele, e lançá-lo. Basicamente ele se baseia em você alocar peças, né? Não fala Candy Crush. Não, não vou falar Candy Crush. Mas vou falar não tipo fala. Crazy Creatures. Ninguém vai entender, ninguém lembra desse jogo. Exatamente. Mas assim, é baseado num jogo antigo de... É de quê? De Mega Drive, aquela porra? Não, acho Ai, que cara, nem cara, você é tão mainstream. Deus, cara. Porra, a Comandante Cobra apareceu finalmente, cara. Porra, reclamou ainda do mainstream. Finalmente, obrigado. Tem que falar. Eu acho que ele é baseado num jogo de Nintendo. Tem que falar. É, de Nintendinho. Aham. E a gente resolveu fazer uma versão similar pra mobile, né? Uhum. E a gente pegou ele de inspiração e a gente tá criando ele. Agora, explicar um jogo assim é complicado. Não, aí só em 2017 a gente vai saber. Imagina, pra dar uma descrição bem mobral, imagina uhum. Candy Crush, só que muito mais de ação. Tipo, tá, entendi. Nossa. Deu pra ter uma ideia, dá uma ideia. Multiplayer local. E com muito mais liberdade também do que o Candy Crush, porque o Candy Crush, O Candy Crush mundo aberto. É um Candy Crush que tá aberto. Exatamente isso. Imagina o Candy Crush Open World, é exatamente isso. Pô, isso vai ser fantástico. Vai ser fantástico, né? Sem Será dúvida. Fantástico. Em 2017. Cara, e quando é que a gente vai fazer o Garis vs Zumbis? Que a gente pensou aqui, o Caralho é 4, o Comandante Cobra foi um dos que mais falou. Eles podem contratar da Ghost Studios quando vocês quiserem. Contratar, cara, vai ser sócio, cara. Para de pensar pequeno, a gente contratar, tu vai ganhar dinheiro, todo mundo junto. Porra, vai. Milhões, milhões, milhões. Todo mundo ia ficar rico, milionário, porra. Vai fazer o jogo do Dark Esteban depois, com o Banacan The Movie The Game, The Animation. Ah, não, falando do Dark Esteban, tem um outro projeto da Ghost Studios também, atualmente. O Dark que Esteban é o jogo 2? Dark Esteban. Não, o jogo de MMA. MMA. Ah, maneiro, olha aí, hein. Olha aí. Maneiro. Sentiu potencial, hein. E esse tá ficando irado. Sentiu potencial. Cara, sabe o que eu ia achar foda num jogo de MMA? Sabe aquele jogo, aqueles jogos de wrestling de Mega Drive, que era tipo da Acclaim e da Midway, sei lá o quê? Que era meio parecido com Mortal Kombat, né? No sentido de que era foto dos caras. Eu ia achar irado um jogo de MMA daquele jeito. Tipo com foto? Tipo com foto, tipo com foto mesmo, pode crer. Assim, se fosse um 2D fight, não ia achar maneiro, mas eu não sei se o MMA funciona muito nesse pensamento de o octógono ser só você andar pra frente e pra trás, mas beleza. Mas eu também ia achar maneiro. Confia. Agora, um MMA igual aquele WCF. Cara, se o sexta-feira 13 tinha como você dar a volta no lago em 2D, por que não? Pode crer, é verdade. Isso é bem pensado. E aí, Beck, quer falar mais alguma coisa? Quer xingar alguém? Quer fazer alguma pergunta? Pô, cara. Quer zoar que eu vou te skate pro trabalho? ele vai pro skate amarelinho muito fofo. Caralho, que delícia, cara. Mas é aquele skate casa e vídeo, que é aquele pequenininho? Exatamente. Caralho, é fantástico. lógico. Parabéns. Assim, é sustentável, boa, cara. Cara. É rápido. Aquele dia eu tava cedo ou eu tava atrasado? É, o Clerazzo, ele nunca sabe se ele tá atrasado pro trabalho ou se ele tá chegando muito cedo. Porque ele nunca chega na hora. Ele ou erra pra muito ou erra pra atrás. Inclusive, eu saio na hora. Mas se eu saio atrasado. Se eu saio na hora, eu não corro. Ah, entendi. As pessoas se explanando aí. Eu não vou falar nada porque eu saí de casa hoje, era quase 10 horas da manhã, mas tudo bem. Economia criativa. É, pô, foda-se. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se divertiu pra caralho falando com a galera aqui. Aí eu queria dar um shout-out aí, entendeu? Fã de vocês. Vai, chalta aí. Chalta aí. Tava outro dia no Facebook de boa e o meu professor de cores, o meu mestre, entendeu? Então, porra, daí um shoutado pro professor Fabrício Guerra, quem quiser aprender pornô no Rio de Janeiro é com ele mesmo. Entendeu? O cara é sinistro. Ah, entendi. Cara, eu juro que ele é de pornô. Quem quiser aprender pornô no Rio de Janeiro, eu tenho certeza. Jogos 195, gostaria de agradecer imensamente ao Comandante Cobra, ao Senhor Eternidade e ao Dark Esteban, Pescador Parrudo, Administrador Programador e a Dagon Studios por terem comparecido aqui nesse programa, nesse aviso de última hora, porque aqui... O programa de vocês foi nas coxas, tá? Queria dar parabéns aí, porque tem muito tempo que a gente não fazia nada nas coxas e hoje a gente fez e sintam-se agraciados, porque tá ficando rara a coisa agora, tá quase virando profissional essa merda aqui. Comandante Cobra, eu queria te pedir uma coisa. Fiquei sabendo aí que vocês estão com a empresa, etc. Blá, blá. Eu realmente quero fazer o Garis vs Zumbis um dia. É, acho que a gente pode depois aí fazer essa porra. Programador vai ter, a gente volta o Killerados pra programar. Eu programo também, o Ninja Inimigo faz lá os paralax dele. Porra, já tem três. Nisso já tem três. O Senhor Eternidade vai fazer a música, eles vão fazer o game design. A gente bota você, o Daigo, o Senhor Eternidade pra escrever o roteiro, papapá. Dá pra fazer umas paradas aí. Todo mundo ganha dinheiro, vai dedicar seu tempo, seu amor, sua lasanha de frango de sábado de tarde, é isso. E aí a gente, no final, sai com um jogo aí, bota no Steam Greenlight, ganha dinheiro, abre um Kickstarter. Fica secretamente, a gente já tem uma empresa que vai publicar o jogo pra gente. Compra uma ilha de Paquetá, mas ainda é uma ilha, é nossa. Pode ser naipe daí de cara. A gente abriga a galera que tá fugindo da Síria. Com certeza, porra, isso é irado, hein. Cara, isso é tipo Metal Gear, né, cara. Você vai construir a pátria pros caras, pros expatriados, né? Pra construir uma sociedade utópica numa ilha. Pode crer. Nas águas das ilhas Seychelles. Uma parada dessa, assim? Uma plataforma de petróleo? Irado, gostei da ideia. Tem que orçar pra ver quanto é que precisa, né? Pois é. Aí tu resolve. Galera, como é que a gente chega na Dagon Studios? Qual é o site de vocês? Eu acho que a gente é a única Dagon Studios no mundo. Então, se você googlar Dagon Studios, você deve achar o site. Deixa eu fazer o site. Pelo Facebook também, que a gente tá lá. Errado. Se você procurar Dagon Studios, você entra em contato com a gente. Se você procurar Dagon Studios no Google, ele acha que você tá falando merda, que você queria dizer Dagon Studios. O primeiro link... O primeiro link é o Facebook. O segundo link já é o dagonstudios.com. Best Unknown Game aqui. É, o site tem os nossos prêmios, entendeu? Tem as nossas vitórias aí colecionadas. Entendi. Isso aí, cara. Todo dia uma derrota, de vez em quando uma vitória. Assim é a vida. E o Cthulhu vs Santa Claus Warren, Warren Christmas, está disponível na loja da Apple e na loja do Google. Quanto é que é? Um dólar, sim, né? Sim, não só ele. O nosso segundo jogo também tá, o Super Flap Cthulhu. É, qualquer coisa dá uma checada no lado do Tem o Flap, é verdade, tem o Flap Cthulhu. Cara, todo mundo tem que fazer um Flap na vida. Eu acho que é um exercício de programação maneiro. É necessário. Enquanto tá dizendo, tem um vídeo nosso do joguinho no YouTube, quem quiser dar uma checada. Dá uma olhada. Sim. Os links estarão aí na postagem. Se eu não sequelar até quinta-feira. Mas eu acho que não. Acho que vai dar tudo certo. E você que ouve o Baixo Frente Soco, queria novamente agradecer por ficar ouvindo aqui essa merda. A gente tá voltando aí já. Esse é o programa 195. Então já tem quase 4 meses. 4 meses, né? 15 edições, né? Quase 4 meses seguidos. Sem parar essa porra. Continua só com metade dos downloads que tinha até ano passado. Então, por exemplo, o episódio dos ouvintes ano passado, com a merda, vai ser provavelmente mais baixado do que esse aqui. Isso é uma vergonha, mas a culpa é nossa, então eu vou assumir aqui a culpa. Perdeu a confiança, né? Confiança acabou. Todo mundo apagou o feed, sim. É tipo, virou Brasil, virou essa porra. Mas gostaria de agradecer, e quem quiser entrar em contato com a gente, sabe como é que é. Tem o eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Tem aquelas porra de sempre, Twitter, Facebook, YouTube, que não tem porra nenhuma, tem só quando a gente faz live, o vídeo vai parar no YouTube. O Twitch, esse sim, de vez em quando tem alguma coisa. Faz tem qualquer merda que eu tô esquecendo de falar, mas aí lá no site tem. E agora tem também, que o pessoal já viu na última live, o fliperama que tem aqui em casa, que a gente vai usar pra fazer umas porra. E eu tô olhando pra ele agora aqui, tem que trocar os adesivos, jogar uns fliperama aqui, chamar o Sr. Eternidade e o Comandante Copa pra jogar uns Street Fighter, gravar aqui neguinho jogando, pá, fazer mais uns vídeos, ganhar dinheiro, promover a Gol. Ser o novo PewDiePie, pode crer. Cara, se eu fosse sozinho, com certeza eu faria. É, o problema é que o Baixo Frente Soco me atrapalha, entendeu? É, trabalhar com outras pessoas é foda. Mas o cara é bom. Dizem que ele é bom. Nunca vi nenhum vídeo dele, não. Preciso comprar as figurinhas pro álbum. Puta que pariu. Cara, não fala disso. Olha aí, tipo, prioridades, hein? Olha só. Seu nível de respeito comigo desce, tipo, violentamente quando você fala perto. Cara, o seu pênis diminui um centímetro cada vez que você compra uma figurinha. Né? Pode crer. Na imaginação do seu eternidade diminui, com certeza. Diminui de verdade, eu acho, na real. Sim. Então, galera, obrigado. É, voltem sempre ao Baixo Frente Soco e até semana que vem. E, sobretudo, obrigado aí ao pescador parrudo Dark Esteban, que dessa vez vai pro ar, tá? Não se preocupa, não. E o episódio... Um dia a gente vai gravar outro episódio sobre Tormenta e vocês estarão e vai pro ar. Deixa eu cobrar, hein? Beleza? Deixa eu cobrar geral do episódio secreto. Cara, onde é que tá essa porra? Esse episódio foi muito bom. É possível que eu tenha. Alguém tem gravado? Se alguém tiver gravado, eu vou colocar no ar, tipo, essa semana. Cara. Vai entrar lá como o verdadeiro, autêntico episódio secreto do Baixo Frente Soco. Foda-se mesmo. Porque, o foda-se. Porque se a gente tem, o jabão de figurinha a gente perdeu. Entendeu? Não existiu. Era o melhor episódio, a gente perdeu o ponto, ele não foi gravado, a gente perdeu. Aquele que a gente gravou na outra casa do Ninja Inimigo também ficou uma merda, a gravação também ficou ruim, a gente não lançou, grande bosta, a gente gravou outro naquele dia. Mas o do Tormenta, cara, esse é tipo, clássicos do Baixo Frente Soco. Isso é uma lenda. Porque eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi essa porra. Eu tava falando pro cara que trabalha comigo hoje, ele falou, não, mas pô, e como é que vocês fazem? Eu falei, cara, tem até um... Eu não lembro direito a pergunta dele, perguntou alguma coisa lá que eu respondi, cara, a gente tem até episódio secretão. Cara, é o secretão, cara. O verdadeiro secretão. O nego fica pedindo essa porra de Kingdom Hearts secreto. O verdadeiro secretão é o Tormenta, mané. Esse sim vai ser maneiro quando achar. Se o Senhor Eternidade achar, eu vou lançar essa porra. Cara, acha aí, por favor, cara. A gente precisa. Porque já tem uns 4 anos essa porra, cara. Eu lembro que tem 3 anos, eu acho. Sei lá, 3, 4 anos, eu tava em Brasília. Mó inferno, tristão, tomara que tenha. Mas se não tiver também, enfim. Obrigado, até semana que vem. Beijos. E o Sr. Eternidade pode jogar o dotinho dele agora. Dota é só às 11, tá? Vamos gravar mais um pouco. Ah, o Dota é só às 11? Ah, que delícia, cara. Vamos gravar mais um pouco, então.